Ela é meio compositora. Aí, aí. O Pombo foi assaltado no ônibus, cara. Sério mesmo? Sério. Mentira. Sério. Sério, mas ele tá em casa? Não, aí foram lá encaminhados. Foi todo mundo pra delegacia, prestando BO. Tá mó problema, galera. Ah, precisando desligar da parada. Caralho, mas aí, deixa eu ver. Ele tava com um fone, provavelmente um iPod também. Tempo. Ai. Caralho, que pica. Por isso que eu ando com o meu na mochila bem à mostra. Que é pra nego achar que eu sou traficante e não querer roubar. Está começando o podcast de Tanguinha. Mais uma vez aqui hoje forjando felicidade, Bluff! PTO de Pegasu! Comigo hoje, Pode! Cólera do Dragão! O Milo é um merda. E comigo e com o Bode hoje, o Pombo! Bode Diamante! Não vou responder essa ofensa do meu amigo Bode, que foi claramente pra me atingir. E como eu não tive ideia pra abertura, eu vou dar o gritinho do Puff. Pronto, só isso. Tá bom, pra quem é, tá bom. Então, convidados de hoje, muito especiais. E Lapso! Ravena Fênix! Torcedor brasileiro, vista sua armadura de ouro. É hora de queimar o cosmo pela nossa seleção em busca do Hexa. Caralho, seria tão mais legal se fosse Cavaleiros do Zodíaco jogando futebol. Cavaleiros do Zodíaco com super campeões misturados. E pra fechar hoje aqui a galera, o quinteto mágico, pela primeira vez aqui no podcast, Arno! Corrente de Andrômeda! Aí olha mais forte que Milo, certeza. E é o que eu vou defender até o final aí nesse programinha maneiro. Cara, esse é o mal de ter chegado depois, que todo mundo já criou o mitozinho, a rixinha pra zoar o Pombo, e o Pombo se fode porque só chegou 2 minutos antes da gravação. Mas tudo bem, valendo, vai lá. Cara, você foi assaltado no ônibus, porra. Tomou um tiro no pé, cara. Sua mãe que falou. Levaram teu iPod. Nunca mais eu vou ser roubado na minha vida, porque um Cavaleiro de Ouro não cai no mesmo golpe 2 vezes. Então vamos agora para os nossos blocos. Um abraço. E o quiz de Tanguinha. Devaneios de Tanguinha. E resumo de Tanguinha. O Amba de Tanguinha. Pois é, amiguinhos, essa vinheta especial aí pra vocês não quer dizer uma coisa totalmente excelente. Quer dizer, depende do ponto de vista, né? Na verdade, sim, porque a gente tá fazendo isso pra melhorar. Sim, a nosso objetivo é melhorar. Esperamos que seja realmente a melhor decisão, mas como tudo na vida, nada, ela não é irremediável, então, sem mais delongas, a gente escolheu tirar o bloco do podcast. Não temos certeza se essa é a melhor decisão ainda, mas a gente achou que ele estava quebrando a dinâmica do podcast. A pessoa queria ouvir sobre o assunto e acabava tendo que abrir o bloco antes. Mas a gente tem consciência de que as pessoas gostam dos blocos, algumas pessoas, né? Gostam dos blocos. E que a gente está pensando num outro jeito de botar eles no ar, ou seja, com um arquivo de áudio separado no feed, botar como tem a tirinha de Tanguinha, botar um devaneio de Tanguinha separado, uma coisa assim. Ou usar o YouTube, a gente está pensando e aceita sugestão também, então por favor. Nós já bolamos algumas ideias para os blocos e tal, eles não morreram. De forma alguma, não. Eles estão mortos. Eles só estão numa fase de reformulação. Isso, a gente está até pensando, vendo qual é o melhor jeito de botar eles no ar sem prejudicar o público em geral, entendeu? Porque nem todo mundo quer ouvir o bloco, fala quando o podcast sobre videogame, entendeu? Meu pai deu a mesma desculpa que o Bode acabou de dar quando meu cachorrinho sumiu. Ele falou que não tinha morrido, que ele ainda ia continuar vivo em algum lugar e tal. Mas ele vai voltar. Todos os cães merecem o céu. Tá, espero que o mesmo aconteça aos nossos blocos, porque eu tô de luto pelos blocos. Mas eu acho que eu vou chorar, cara. A gente tá realmente pensando aí no que é melhor fazer. E dentre as três alternativas, respondam aí a gente nos comentários ou no e-mail. A gente mantém, tira o bloco de vez, bota o bloco separado do podcast, ou bota o bloco no YouTube, ou volta com os blocos, né? Mas pode até botar uma enquete aí no podcast, né? Dá pra fazer isso, eu vou tentar fazer isso. Vou tentar botar uma enquete aí, que aí vai ter tipo uns 5 votos, assim. A opção que tiver 5 votos vai ser a campeã. Aí, mas a gente vê isso. E a princípio, podcast que vem não tem bloco, tá, galera? Então, e vamos podcast, né? Simbora! Arnô! Oi! Sei que você tá muito feliz por ser a sua primeira vez aqui no podcast Itanguinha. Tô muito nervoso, na verdade. Muito nervoso, cara? Não, a gente vai fazer um pequeno teste com você agora, então. Beleza. Tá? Normalmente, os convidados são aprovados. Vamos ver se você consegue. Porque é o seguinte, as pessoas que estão ouvindo não te conhecem também pela primeira vez da sua voz. Eu também não conheço essas pessoas. E é difícil ouvir a sua voz assim de primeira e conhecer o seu apelido quando eu falar chamar o Arnô, tá ligado? As pessoas não vão reconhecer. Então, pra facilitar isso, eu vou pedir pra você falar 5 vezes o seu apelido. É um teste muito difícil, que o Pombo quase reprovou. Peraí, não era o nome completo? Peraí, meu apelido é meu nome? É o Arnô. Não, é o nome completo, cara. Arnô ou Arnaldi ou Arnold. Como você preferir ser chamado? É Arnold. Arnold. Arnô. Arnold. Já mudou. São 5, porra. Vai reprovar que nem o Pombo, cara. Ele falou Arnaldi, Arnô, Arnaldi. Porra. Vai de novo. 5 vezes o mesmo nome, vai. Tá bom, é... Arnold. Você sabe que ninguém vai te chamar de Arnold, né? Mas é meu nome, Arnold. Tá bom. Então é isso, agora que vocês sabem quem é o Arnold, vamos começar o nosso podcast. Pode ir lá, Supombo e Arnô. Quem vai me responder quem é Massami e Carabuda? Eu! Massami Kurumada é um artista japonês que faz mangás todos iguais os da Turma da Mônica, que não muda porra nenhuma de um pro outro. Ele nasceu em dezembro de um ano aí, 50 e pouco. Eu acho que ele é do signo de Sagitário, o que explica muita coisa. Ele é homossexual. Sério? Assumido ou não? É sério isso? Cara, deve ser, eu acho que ele é. Provavelmente é. Joga no chão deitadinhos, cara. É, explica muito. Ele deve ser. E o trabalho mais conhecido dele é publicado nos anos 80, quando ele tinha 30 e poucos anos, que é o famoso Cabaceiros do Zodíaco. Sanseia! Sanseia! E ele é gay. Então, mas peraí, ele é desenhista, roteirista, tudo? É, ele... No Japão, os caras têm uma cultura de desenhar, escrever, etc, né, mas... Faz tudo sozinho. É uma multiação. Não, em partes, né, os caras geralmente trabalham roteiro e artista principal, o próprio cara executa essa função e tem uma série de assistentes, né, pra desenhar plano de fundo, fazer arte final, esse tipo de coisa. Saquei. Ninguém consegue nada sozinho, pô. Espírito de equipe é tudo. Saquei. Então é o seguinte, eu vou tentar resumir o que é Cavaleiro Zodíaco. Mas com certeza eu vou errar e aí alguém vai ter que me corrigir, beleza? É claro. Então, fiquem atentos. Cavaleiro Zodíaco conta a história de 5 meninas que ganham armaduras baseadas em signos e combatem o mal. Fail. São signos. São signos. E não são meninas. Não são meninos. Eles gostariam muito de ser, mas eles não conseguem. É. Eles não conseguiram ir pra Tailândia pagar a operação ainda. Eles estão presos no Japão. Mas é, o objetivo deles é esse. Quero armadura de ouro. É ganhar aquele torneio e pegar o dinheiro e ir pra Tailândia. Naquela época estavam sorteando pra onde cada um ia treinar, a Tailândia era o mais disputado. Com certeza. O objetivo deles é derreter a armadura de ouro, né, pra vender tudo e comprar tudo em Victoria's Secret. Agora sério. O Cavaleiro do Zodíaco é um mangá, originalmente, depois virou um anime de sucesso aqui no Brasil, que conta a história principalmente dos 5 cavaleiros de bronze, né, que ganham suas armaduras e tem que proteger a deusa, a reencarnação da deusa Atena, não é isso? Eu acho que a gente tem que é a Saori. Eu acho que é bom a gente fazer um adendo, que que é esse universo de Saint Seiya? Tecnicamente, existiu o Big Bang. É mais ou menos esse papo do primeiro episódio. Rolou o Big Bang. Verdade. Então, tudo era uma coisa só no começo. Então, nós ainda estamos ligados. Tudo está ligado pelo cosmos. O cosmos está dentro de tudo, o cosmos está em tudo. Então, pra você, lindo isso, pra você manifestar a sua vontade, seu poder, etc., você tem que invocar esse negócio, essa essência que tá dentro de você, o cosmos. Invocar não, você tem que queimar. Queimar. Exatamente. Se trata de queimação. Queimar o cosmos. É tanta viadagem que quem queima mais é o mais forte, velho. Quem queima mais é o mais próximo de Deus, né? Exatamente. O Deus da queimação anal. Ah, então, se você somar esse papo psicodélico, metafísico, à mitologia grega, você chega ao universo de CDZ, que, tecnicamente, os deuses gregos existiram. E ele classifica como quatro grandes deuses: Atena, Poseidon, Hades e Zeus. E os outros que se fodam. Os outros que se fodam. Atena na mitologia correta realmente é tão grande quanto os outros três? Não. Aí ele define esses quatro grandes deuses. Não, agora eu não posso tirar dúvida nesse podcast. Você tem que saber que o Puff é um cara curioso, rapaz. Ele devia ser um dos cinco lá, provavelmente sim. É. Bicurioso, inclusive. Eu já passei pra essa fase de bicurioso. Hã? Deixa eu falar. Bode, prossiga, por favor, mãe. Ele classifica que esses quatro grandes deuses comandam um mundo, cada um à sua maneira. Um comanda o mundo dos mortos, outro a terra, os outros mares. E o Zeus é o pica das galáxias. E aí, cada um deles tem os seus guardiões. E a história que a gente acompanha são os guardiões de Atena. Ah, os guardiões do universo. Cara, eu também queria matar uma curiosidade aqui. É, bem, quando vai seguindo o desenho, parece que os outros deuses não existem. Eles simplesmente vão brotando, assim. Olha, apareceu o Poseidon. Ele é o deus de sei lá o quê e ele quer destruir o mundo agora. Eles ganham de Poseidon, aparece outro, assim. Opa, tem não, um deus não. novo aqui. Parece, não sei se eles falam desses outros deuses antes. Falo. Se... O autor, ele define bem claramente que são quatro deuses grandes no começo do mangá. Do mangá, né? Porque já ah, vem... no mangá. No anime ah, é mas assim. Crianças de 3 anos não vem mangá, né? Mas vem um negócio... É, crianças de 3 anos em geral não leem também, é, né? Mas... Também, não. Essa, a alimentação é essa. Diferente. Ah, em japonês, tu lia? Também. Em japonês de 3 anos. O Plus falou aí dos cinco cavaleiros e tal, porque tinham cinco cavaleiros de bronze, que é, na verdade, um dos grandes erros no início do desenho, né, cara? Porque, na verdade, eles treinaram 12 cavaleiros, 12 futuros cavaleiros de bronze. Não. Eles jogaram 100 crianças pelo mundo. Sim, mas sim, eles treinaram e mandaram pros locais 12. Não. Eles mandaram 100 crianças pelo mundo. Ah, tá. Não mostra isso no desenho, não, ué. Voltaram 10, pô. No desenho não mostra que as 100 crianças em questão eram filho do velhinho Kido. Não, mas sério, como é que era? Sim, porque pelo que eu me lembro, eles eram espalhadas crianças pra treinar, escalavam um treinador, um mestre pra aquela criança. Ele tinha que treinar e quando completasse qual idade, alguma idade, ele tinha que voltar pra... Não, isso aqui não é Pokémon não, meu filho. Isso aqui não é Pokémon não. Não, mas tira isso. Você pensa. Eu vou te explicar o que aconteceu. Eu sou o velho Kido, eu tenho 100 filhos. Eu fudi pra caralho, com mulher pra caralho, amigo. Por isso que eu tô velho assim. Ele é um homem de negócio. O negócio. O negócio é comer Então, esse velho que tava andando pela Grécia atrás de puta, encontrou um cara todo ensanguentado com um bebê. E uma caixa de ouro. Aí, esse cara pra falou... Pra quem já tem filhos, né? Quem é mais um? Aí ele falou... Olha só, esse bebê aqui, tá vendo? É a reencarnação de uma deusa pagã grega. E essa caixa da armadura aqui tem que proteger esse bebê. Tome isso aqui e segue teu rumo. Aí ele virou pro cara e perguntou, ela tá fértil? Não, calma aí, olha a sacanagem. Aí o velho acredita num cara ensanguentado com a caixa de ouro e o bebê, volta pro país dele, pega os 100 filhos deles e fala, olha só, a única pessoa que importa é esse bebê. Eu vou mandar cada um de vocês pra algum lugar absurdo do mundo pra vocês voltarem com uma caixa de bronze pra cá pra proteger esse bebê. Não, mas olha o que é o mundo, cara. Um cara teve 100 filhos, todos homens, E a única criança que importa no mundo é a criança que nem é dele, que é a garotinha que o cara ensanguentado entregou pra ele, velho. Outra dúvida aí, realmente eram filhos dele ou não? Porque, porra, o Yoga tinha uma mãe, os outros não tinham mãe, então eu não sei se eles eram meio adotados. Eu acho que eles tinham um orfanato, não era? Não, é, acho era que era isso. Era estilo Chiquititas. História, no mangá é dito com todas as palavras que são filhos dele. Mas filhos biológicos, tá escrito isso? É, de repente adotado. É, às vezes só filho... Tenta, meu filho, o conceito era outro, tá ligado? Aquele, o senhor Pito, trabalhou. Não, mas eu acho que eram filhos dele sim, cara, porque tem uma hora que eles ficam putos, assim, que um deles descobre que era filho deles, e fica, pô, eu era filho desse cara, aquele filho da puta, o outro tava todo burro, vou chorar. Aí toma pai. Aí tem esse bebê, o único bebê que importa é o do cara ensanguentado, ele cria esse bebê, faz ela de raiazinha, e esse bebezinho é mó escroto, ela monta nas crianças pra fazer de cavalinho. Era só no Jabu isso, porque ele só era no Jabu, cara. Aquele otário, e ela nem, ele nem comeu ela. Não comeu. Não, mas aí depois mostra que o Jabu fez aquilo pra proteger o Seiya, tá ligado? Que ele mostra ele boladão que tava lá servindo de cavalo pra ela, e ela batendo na bunda dele, ele todo ralado lá. Aí é mesmo? Ah, a parada dele então era dar pro Seiya mesmo, não. Deixa... É, isso aí, isso aí. Inclusive, cara, todo mundo em Cavaleiro do Zodíaco no início da série queria dar pro Seiya, cara. Era, você, era... Cara, você queria todo dar pro mundo. Seiya no começo da série? Não, não, todo mundo no desenho, rapaz. Ah, eu só tá, queria dar pro Seiya no fim da série. Entendeu? Fique bem claro. Não, mas sério, a China, aquela garota do orfanato, que eu esqueci o nome, a Saori, Milo, o Shiryu, o Shun, o Mishi de Lagarto, todo mundo queria dar pro Seiya, cara. Todo mundo queria dar pro Seiya, velho. Se ele fosse que nem o pai dele, maluco, teria feito a festa. Vou pegar o exemplo do Shiryu. O Shiryu foi mandado lá pra cachoeira lá dos Sete Dragões, né? Como é a cachoeira? Não é isso? Sete Picos de Rosan. Sete Picos de Shozan. Rosan. Rosan. Mas ele já foi já com a, sobre o, a tutela do Mestre Ancião? Foi porra nenhuma, foi a caralha. Foi uma criança de 7 anos botada no avião, ou sei lá, botada no trenó, fala, você tem que ir pro pico dos Sete Picos do Rosan. É isso aí. Não, são sete. São 100 crianças fodas de 7 anos. Não são crianças normais. Eles não tinham poderes naquela época, cara. Claro que tinham, cara. O Shun não era foda, eles não. Eles eram, hein, todos funkeiros, só isso. Sou foda. Porra, mas nada... Crianças paradas. É isso, verdade, aí. Mas... Falaram que o Shun não era foda. Cara, mas o Shun foi tipo a coluna de férias, cara. Ele é de Andrômeda, a ilha paradisíaca. Então, pô, lugar maneiro. Galera, maior clima e família lá. Ele sofria bullying, mas aí foda-se, porra. Que é mole, pega no polo do meu avô. Porra, então, tinha uma família, tinha mulherzinha na parada, era maneiro. Mas ele não comia, ele era um otário. A Ilha de Andrômeda era uma festa, cara. Era galera, gente boa, boa comida, sol, praia. Agora, o irmão dele, o Ikki, ele foi num navio acorrentado, tomando porrada. Chegando lá à ilha, só tinha vulcão e gente escrota. É, ele se apaixonou por uma garota que era igualzinha ao Shun, cara. Irmão. Isso que ele tocou com o irmão, né, cara? Ele que ia pra Ilha de Andrômeda, né? Imagina o Ikki, todo machinho com a armadura rosa, né? Armadura tem peitos! Mas é, cara, só no anime, pô. Homem com ginecomastia também tem peitos. Disseram que os filhos da puta foram, o velho sádico mandou 100 crianças, voltaram 10, e voltaram com armadura, mas como é que eles conseguiram as armaduras? Eles, tipo assim, acharam? Cavando, foi cavando, o Yoga foi cavando, tá ligado? Com a pazinha, olha a armadura, vou levar pro meu avô. O Yoga era só cavar na muralha de gelo lá que ele pegava. Basicamente foi isso mesmo. Ele teve que cavar a montanha. Não, mas assim, ele tava nadando, o Yoga não, o Yoga tem uma história bonita que a mãe dele foi, tá congelada no fundo do oceano, não é isso? Que lindo, que lindo. No navio, essa história é muito bonita, pô, muito bonita. É, muito bonito, sua mãe morreu congelada. Não, ele treina pra poder conseguir manter o fôlego e resistir ao frio, pra poder nadar até o fundo do mar, pra poder rever a mãe dele congelada lá no cristal, tá ligado? Tira, ele treina porque o papelzinho do sorteio escroto mandou ele ir pro Polo Norte, sei lá pra onde. Sim, mas a mãe dele tava congelada lá já, cara. Não ele tava? Deu sorte da mãe dele tá lá, porque se ele... Caralho, ele deu sorte. O lugar, o mundo inteiro, aí por um acaso, ele chegou lá, caralho, não é que minha mãe tá aqui congelada? É, foi isso mesmo. Porra. Ele treinou anos e anos e anos pra virar um submarino. Escorregou, achou a mãe dele lá no fundo. Foi isso mesmo, foi sorte. Foi isso. Tu quer me dizer que foi isso? Ué, o autor quer te dizer isso, eu não quero dizer nada. Não, cara, provavelmente... Eu tô falando que tá escrito. Um motivo pra ele ter ido pra lá, cara. Provavelmente... Não, mandaram ele pra lá. É, rolou uma escolha aí, tá ligado? Não tem escolha não, papelzinho. Não pode ter sido, cara. Muita coincidência. Ué, tá bom. Ike de Andrômeda. Ike de Andrômeda. Tá, mas aí ele vai treinando e tal. E lá no fundo do mar, que tava junto com a mãe dele, que tava armadura, é isso? Não. Não. A mãe dele tem gelo, porra. Ah, tava tipo num iceberg, numa muralha de gelo. Ele foi quebrando, deu na porrada, no soco. É, deu um no socão. Primeiro dia de aula chegou o mestre dele, o Gamos ou o mestre cristal, dependendo de que versão. É, isso que é errado, é aleatório. Ele chega lá, encontra a mãe e ainda ganha um mestre assim, de presente. É, ele dá sorte. Ele eu vou te treinar, você é loirinho e eu posso te estuprar depois. Não, cara, mas claro. Eram 100 garotinhos, cara. Só alguns ganharam isso, é sorte. Porra, mas é sorte, caralho. Eu tô andando na rua, não acho o mestre do nada, tá ligado? Você não tá vendo. Ah, queria um mestre pra te comer também. Minha mãe congelada lá no... Porra. Ah, muito errado, muito cheio de furo essa história. Foda-se, você é desípula. Continua. Ah, meu Deus do céu. A história se trata do furo e de queimar mais forte. Isso. Quem tiver a queimação mais quente... Mais furo. Mas enfim... Só, tipo, a barreira de gelo, a muralha de gelo não era uma muralha qualquer. Parece que não era uma muralha qualquer, não, cara. Era água, coisa. É, era a muralha do gelo eterno, do gelo interrompido. É, tinha uma firula. É, mas que palhaçada. Aí, desde pequenininho, o Yoga, o único treinamento do Yoga era ficar socando parede. Ele nadava porque ele queria ver a mãe dele. Era realmente isso. Não, mas aí, mas ele tipo, tava congelado dentro de um navio, não era isso? Uh-huh. Conversa do navio. Sim. Aí, depois de um episódio, eu não lembro o que acontece, que o navio tava preso no tipo, no furo do mar. Um relevo, ele meio que tava pendurado pela metade e desmonta e ele cai, o navio afunda. Na verdade, o Camus dá uma trollada nele. Não é? Não Camus... caiu, não. Ó, pera aí, ó. Quem era o mestre de yoga? Era o Cavaleiro de Cristal. Não, depende. Tá, não. O anime não importa, é o Camus. Não, quem treina ele é o Camus? É. Não, ué, no mangá, o mestre de cristal? O mestre de cristal não existe. Viva com isso. Sério que não existe mestre de cristal? Sério. Você tá me zoando? É, no anime eles falam que o Camus é o mestre do seu mestre. Ah, eu sou o mestre do seu mestre. E esse outro que na luta da casa de aquário, ele fala: já que você é o mestre do meu mestre, a partir de agora vou convencioná-lo a chamá-lo de mestre. Eles têm que fazer isso pro diálogo. É o band-aid. É? Já que você é o pai do meu pai, eu vou convencioná-lo a chamá-lo de avô. Caralho, mas aí o Yoga não só dá sorte de encontrar a mãe dele, ganhar um mestre, como esse mestre é um cavaleiro de ouro. É? Caraca, depois ele deu azar de sacanear ele e afundar a mãe dele de vez. Não. Né? E o Yoga não jogou loteria nem uma vez. Não, o Camus faz isso porque o Yoga nessa viadagem. E tá lá, minha mãe, tua mãe, filha da puta. Olha só. Bum! Aí joga o barco lá pro caralho. Ah, mas isso é pra incentivar ele a nadar mais, né, cara? Pra conseguir treinar, não pra treinar, pra ele incentivar ele a treinar mais? Não, ele faz isso quando eles estão lutando na Grécia, assim, é só pra sacanear mesmo. É, nas 12 casas. Já. Puta! Cara... O Yoga já é um cavaleiro diferenciado, né? Que deve ser até escroto você virar pro Yoga, um cavaleiro que congela tudo, usa o gelo, mandar ele queimar o cosmo dele. O Yoga teve um parceiro de treinamento que virou marina de Poseidon depois. Ou seja, tudo indica que, porra, o Yoga é o preferido do Kuromada, cara. É, e o povo defendendo a porra do Shiryu. Não tem erro, cara. Não pode de soco. O Shiryu, pra mim, é um merda, é um eterno personagem secundário, mas ele virou isso. Ele não era isso desde o início. Fala, sabe quem é o merda? O Milo. Peraí. Cavaleiro de bronze. Yoga é o favoritinho, é o viadinho pederasta. E, por exemplo, o Seiya, que é o cavaleiro de Pegasus. Ele treinou aonde? Na Grécia. Na Grécia com a Marinha, não é isso? Com a Marinha e com a China, não foi isso? Com a Marinha. A China não, a China era o que era. Vale ressaltar que... Ah, a China, ele treinou na Grécia. A China é outro país, cara. Grécia se fudendo aí, perdendo o investimento da porra toda aí, quase quebrando aí lá dentro da euro lá. A China tá bem pra caralho, a economia só cresce naquela porra, bando de chinês, foda. É impossível falar do Seiya sem perder a China, né? Mas vamos lá, como é que é o treinamento do Seiya? Quem treinava ele? Eu acho que... Era só a China? Não, só a China, não. Só a Marinha? É a Marinha, mas... Pouca pedra. soca-pedra. O importante é que a Marin, ela não treina o Seiya pra ser um cavaleiro, ela treina o Seiya pra vida. Nos momentos mais absurdos, o Seiya lembra de um momento, um conselho que a Marin deu. Então, Seiya, quando... Ela treina o Seiya pra ser não um cavaleiro, mas um cavalheiro, né, cara? Tá. Se você se sentir cheiro queimado, você se joga no chão e anda se arrastando. Cara, o treinamento do Seiya era igual dos outros, cara. O treinamento do Shiryu era dar soco na corrente. Do Shiryu não, do Shun era dar soco na corrente. Do Ikki era dar soco no chefe dele. Do Yoga era dar soco no gelo. Do Shiryu era dar soco na água. E do Seiya era dar soco na pedra, porra. Exatamente. Mas o Seiya, ele devia ter muito ódio, cara. Muito ódio do Ayoria, cara. Porque o cara treinava com a mulher lá que ele julgava para ser mais forte do universo. Aí vinha o Ayoria e comia ela de noite. Você ficava só observando essa porra. Só vendo. Mas sabia a evolução do treino? Porque era assim, dava dando soco, fazia um buraquinho. Aí tava dando soco, fazia um buraquinho um pouquinho maior. Até uma hora que ele quebrava a pedra inteira e falava, tô pronto. Aí ele ganhava armadura e voltava pra Grécia. Marinho, não, ele pronto. Não ganha armadura. E aí aparece o mini torneio. O mini torneio, torneio de dois, né? Não. Eram 1024 cavaleiros, eram 1024 candidatos. Tu vê que. Nossa, meu irmão, aí. Pra tu. Ah, teve 500. Começou com 1024, primeira fase. Aí depois foi a fase de 256 avos de final. Aí a fase de 128 avos de final. É, 64 avos de final, 32 avos de final, oitavas, quartas, semi, a final. Caralho. Quatro concorrentes, apenas os dois chegaram na final. É, eles tinham que subir montanha e sei lá o quê. Tá ligado, cara? O vencedor sentada a armadura de ouro de Pegasus, disse a dublagem. Armadura de ouro. Aquela porra, né? O nego deve ter ficado muito puto quando descobriu que era de bronze, cara. Tipo aquele brinquedo da Uruguaiana. É, tipo, já tá no ar, foda-se, tá ligado? Não é que nem o podcast Tanguinha que sai V2. E o Jabu, no torneio galáctico, foi anunciado como Jabu de Capricórnio. É verdade. Caralho, que sem noção. Cérebro não existia em Cavaleiro do Zodíaco, sempre foi cérebro. Cérebro, claro. Nunca foi dito cérebro, sensei. Isso acho que é porque o dublador do Ikki tinha um problema sério pra falar, sabe? Porque só ele que falava cérebro, né? Então, o meu golpe atravessa o seu cérebro, não sei o quê. Não sei. O finalista do campeonatinho lá da armadura de Pegasus era importante? Não era aquele grandão? Não era um cara grande? Cara, ele é o personagem mais importante do desenho inteiro, cara. Por quê, cara? Ele é um personagem shakespeariano, cara. Ele tem uma construção perfeita. Olha só. Não é ele que tem 3 metros, é careca? É esse aí? É ele. Careca é não, ele tem um moicano. Ele tem um moicano maneiro. É, tipo, lembra o Bird do Street Fighter. Na verdade, ele é um personagem Thundercat, cara. Ele tem um olho de gato igualzinho do Thundercat. É, exatamente. Por que o Cassio é o personagem mais importante da série e um dos personagens mais bem construídos da cultura de animação japonesa e afins? É, a armadura era um tesouro da Grécia, considerado um tesouro da Grécia, e o cara foi educado pra acreditar que aquilo ali era pra ficar na Grécia, então ele tinha a obrigação de ganhar porque ele era grego, e o Seiya era só um mirradinho que veio do Japão. E aí beleza, ele perde a armadura pro Seiya, com isso perde a porra da orelha junto. Beleza. Coitado. O Seiya faz isso na sacanagem. Na filha da putice, na filha da putice, japonês filho da puta. Segunda coisa, o Cassius era apaixonado pela China. A filha da puta da China, em vez de dar mole pro Cassius, não. Vai dar mole pro filho da puta do japonês do Seiya. Beleza. Eles falam de fazer mulher do mundo. Tem mascarada pra caralho naquela porra daquele santuário. Tranquilo. Depois os caras vão lá enfrentar os Cavaleiros de Ouro. Aí o Ayoria tá lá boladão. Vai quase matar o Seiya. O Cassius pensa, a mulher que eu amo gosta desse cara. Eu não posso deixar que esse cara morra, porque senão a mulher que eu amo vai ficar sofrendo aí. Oh, meu Deus do céu. Aí ele vai lá. Cassius deve significar corno. É, ele dá vida pelo cara que arrancou a orelha dele, tirou a armadura dele, tirou a mulher dele. Caralho. Só que se ele fosse o Shiryu, eu estaria vivo de novo. Se ele fosse o Shiryu, ele é só ficar cego. Cara, só uma pergunta. A Saori não foi subindo as 12 casas depois que acabou revivendo a galera que morreu, assim, os de bronze que estavam fodidos? É, mas o Cassius ficou morto lá e foda-se. Isso não foi puto. E pior, meu irmão, no caminho pra chegar lá na casa de Leão, o Cassius foi varrendo. Ele encontrou o Shiryu e o Shun no meio do caminho. Eles, não, Cassius, você não pode ir lá, porque é perigoso. Ele pegou aquelas toras de aqueles pilares que ficavam na decoração, pegou a corrente do Shun, engatou um em cada lado e falou, meu filho, vou levar os dois. E sacudiu os dois, ele é cruel. Caralho. Pelo poder do amor, né, cara? Pelo poder do amor, cara. Mas, cara, só, tipo, as armaduras, elas eram, tipo, elásticas. Imagina, porque imagina se o Cássio ganha o campeonato, a armadura do Ceia. Não, ia caber, cara. Acordo com seu ele ia tentar, ele tentar fechar piada. O cinto, tá ligado? Não ia conseguir. A Mad vai ser muita piada com isso na época. Até que a armadura do Shun tinha seios, porque era se moldava. Era uma menina. Aí ele teve que criar o Memboobs pra poder preencher. Eu acho que a armadura ela se move meio que ao desejo do seu usuário, cara. Isso também acaba explicando como é que a máscara das Amazonas mudava de expressão. Ela tinha outra máscara nas costas, ela trocava. Ela trocava. Ah, peraí, vou ficar triste. Ela trocava a máscara. Sim, ela tirava, era muito chato, cara. É praticamente o Saga. Era um Rorschach. Muito bizarro. Mutante automaticamente. Tava falando com C, a China, daqui a pouco comédia. Aí ela rindo. Aí tá uma tragédia. Triste. É mudava de pessoa. O treinamento do Seiya é completamente shakespeareano, né, cara? É foda. Ah, e mais uma coisa do treinamento do Seiya é que eu acho que ele foi o único em que as pessoas que estavam competindo pela armadura tinham mestres diferentes. Isso eu achei interessante. Cada um tinha seu técnico. É porque a Grécia também era o centro das armaduras, né, cara? Então lá era o mais conhecido. É o país dos cavaleiros, né, cara? Pô, é a pátria de armadura, pô. Porra. Grécia, o país da armadura. Uma parada do início do desenho, cara, que acabou, eu achava muito maneiro, não sei por que tinha que ter até o final. Era a parada deles puxarem aquela corrente, a armadura abrir e tal. Aquela parada era muito maneira, cara. Sabe onde tem isso? No jogo do Mickey pra Super Nintendo. Mas hein? Sabe onde tem isso? Ele jogou. Então, no jogo do Mickey de Super Nintendo, tinha uma caixinha igual uma caixa de armadura. Aí o Mickey grudava na boquinha, puxava a corrente, pá! E caía as maçãzinhas, os itens, seja lá o que for. É. Era igual, cara. Sempre pensei que caixa de armadura. E o treinamento do Shun? Ele foi mandado pra uma ilha cheia de mulheres nuas, é isso? Isso. Exato. Pra ele isso era muito sacrifício, cara. Foi muito difícil. Aí ele ficou lá de manicure, tá ligado? Tipo brasileiro quando vai pros Estados Unidos. Aí ele ficou lá de manicure. Aí ele fez amizade com a chefia. Tecnicamente, o treinamento do Shun foi muito tranquilo. Que a ilha de Andrômeda era realmente uma galera gente boa, uma galera forte, que tava disposta a treinar o Shun. A única coisa escrota do treinamento dele foi que ele tinha, pra ganhar armadura, ele ficou amarrado numa pedra no meio do mar e a maré subindo e descendo por dias e tal. Pô, mas isso era opcional, dele, não era? O mestre... Ele podia bater em todo mundo ou ele podia fazer o sacrifício. Ah, era? Coisa... Caralho, que viado. Que viado. Puta que... amizade, cara. Ó, pô, peraí, cara. Uma coisa que eu fico muito puto na história do Shun, cara, que o mestre dele era um cara bacana, o Albiol, aí foi o filho da puta do Milo e matou. Milo é um filho da puta. O Milo, além de ser o pior cavaleiro, é um filho da puta, né? Não. Ah, vocês estão de sacanagem. Peraí, cara, não, foi o Afrodite que matou, cara. Não, foi o Milo, cara. Não, o Milo destruiu a ilha, não foi? Aí depois o Afrodite foi lá e passou a pica. Pior ainda, destruiu a ilha, filho da puta. É um filho maneiro, pô. O Milo foi e cortou a perna de todo mundo. Depois o Afrodite comeu os aleijados, tá ligado? É. E não podiam resistir ao estupro. O Afrodite é um filho da puta. Pois é. Resistiu ao estupro. Eu tô imaginando o Afrodite lá. Ah, você não pode andar, ele vai abrindo o zíper. Ah, assim, você ele... mereceu! Cada um ele fala assim. Ah, você mereceu! Se aproximando da pessoa. Vou enfiar uma rosa negra no seu ânus. E o Shun tinha uma cavaleirinha de prata que dava mole pra ele, a June de Lagarto. June de Lagarto. Porra, era amiga dele, cara, impossível. Não, o Mitch é Mitch de Lagarto, ela era June de... Camaleão, isso. Ela era um homem disfarçado, cara, com certeza. É, camaleão, essa parada é meio estranha. E apesar de todo mundo usar corrente, ela usava um chicotinho. Ela era dominatrix, porra. Ela era dominatrix da parada ali. Sodomizava o Shun. Sodomizava os três. Sodomizava o Shun e aqueles dois malucos lá aqui. O gordinho e o magrinho. Gordinho e o magrinho. E se demora, sodomizava o Albiol também, que só tinha ela. Era tipo a Smurfette. Ela era a Smurfette da ilha lá. Ela era. Não, e tem, E tem também aquele lance que a armadura do Shun tecnicamente é uma armadura feminina. Então o Shun deveria usar máscara, mesmo sendo um homem. Ah, é verdade. Não, mas a amiga dele usa máscara? Usa sim, é verdade. Não, mas a China, aquela porra também. É, vocês estão me lembrando da China, cara. Porra, a China, quando você viu a cara dela. É. Não, porque assim, é islâmico o regime da parada, né, cara? Não pode ver a cara da mulher. E o foda é que, tipo, foda-se a cara da China, é igual a da Marin, que é igual a da Atena, é a mesma cara. Mas quando você viu, quando você viu, cara, ela falou assim: ah, agora você viu meu rosto? Ou eu mato você? Viu meu rosto? Tem que fazer sexo. É, eu tenho fibose, se eu fizer sexo vai doer. Ah, não quero saber. E eu vou ter que te matar. Ah, então eu prefiro morrer a ter que fazer sexo com você. Sua copinha. As mulheres são estranhas, né, cara? Uma mulher era de águia, né? Que é um predador natural. É o comedor da natureza. A outra era de cobra. Que porra, não precisa nem falar. A outra era de camaleão. As mulheres são estranhas também, né, cara? Tudo traveco, só tem homem traveco. Eles trocaram, né, cara? Põe um de unicórnio. Um outro de Andrômeda. Pegas, um capalado, um pônei. Porra. Fênix, que nasce das cinzas. Queima tanto que... Não, não zoa o Wick não, pô. Ah, tadinho, ele vai aparecer aqui, vai xingar a gente, né? Caralho. É, pra dar um golpe no meu cérebro. Tá, o Ikki tomou porrada no navio, tereréu, chegou na ilha. A ilha era uma ilha de vulcões e deserto, não era isso? Montanhas. Era tudo que lava, só isso. Era lava, só tinha um barquinho resistente à lava. Cara, eu não tento imaginar o que seria um barco resistente à lava que as pessoas conseguissem ficar dentro dele, cara. Não existe, cara. Tinha que ser um barco muito grande, cara. É, Ilha da Rainha da Morte também é conhecida como Ilha do Fundão, que é o campus da UFRJ. O Wick se formou em engenharia. Não, ele se formou em engenharia, de fato. Só tinha uma mulher, né, na ilha inteira. O mestre filho da puta. E por aí vai, ele mata o mestre. O professor de cálculo dele. É que professor de cálculo 4. Aí ele mata o professor de cálculo 4 e... ganha armadura. Professor de ganhou, com laude. Esse é o professor de mecânica dos fluidos dele. Ou seja, era ele pra onde ia todos os cavaleiros renegados. Ou seja, só ia os maconheiros malucos que ia pra porra da faculdade. É, ele é do Beck. Exatamente. Isso. O que demonstra que é o campus inteiro, porque esses renegados aí é o pessoal de letras, né? E belas artes. E grafite, exatamente. Vocês já mencionaram, mas por que que o mestre do Wiki usava aquela máscara escrota? Era feio. E não sabe a regra. Não sabe a regra. Tô falando. Cara, o Guilty tinha aquela máscara porque ele achava maneiro. Ele achava maneiro aquela máscara de um dragão chinês. Ele achava maneiro. Era o Mumbo Jumbo. Caralho, cara. Não é um dragão, é um demônio, eu acho. É um demônio qualquer. É uma máscara, tipo, chinesa, tá ligado? De festividade. Ia ser maneiro se ele tirasse essa máscara e ficasse, tipo, aquela máscara da viagem, do mascarado, assim. Com a cara toda deformada. Ele tinha aquela máscara porque aí era mais fácil dublar ele. Mas qual era o nome dele? Guilty. Guilty? Tipo culpado? Opa. É. Pô, eu ia perguntar qual era a tradução do nome dele, se fosse japonês, mas porra. Na época de Sanseia, se você economizar, eu não duvido nada que essa máscara era só um recurso pra você economizar frame e deixar o episódio mais barato, cara. Provavelmente não, no mangá ele também é assim. É, só pra seguir o anime. Pô, quando dá frame no mangá, é o Real Champs, hein? Só muda o balão. É que nem aquele. De maneira que a máscara dele nas laterais, cada um dos lados da máscara dele tem um camarãozinho, presta atenção. Aquilo ali foi um almoço que ele não terminou de limpar o rosto. É, pode ser, não escova o dente, filho da puta, né? Como esse cara come? Enfim. Ele foi pra uma ilha que tinha um vulcão. Encontrou um mestre que usava uma máscara de dragão chinês. Vamos mais atrás. O Ikki, ele no sorteio, tirou pra ir pra Ilha de Andrômeda. E o Shun Viadinho tirou pra ir pra Ilha da Rainha da Morte. Ilha da Rainha da Morte. Quando aquela criança afeminada viu Ilha da Rainha da Morte, começou a chorar. Aí tinha aquele careca que andava com a Saori. O Ikki, que desde criança era o mesmo dublador com voz postada, falou: não, eu trocarei de lugar. Eu irei pra Ilha da Rainha da Morte. Não, você não pode fazer isso. Cala-te, pum. Aí ele dá um safanão no careca. E ele que vai pra Ilha da Rainha da Morte. Aí e ele tem tipo... O Ikki tinha quantos anos nessa época? 6 anos? 7. 6. 7 anos. Deu um soco na cara do maluco de 40 e o maluco ficou quieto. É. Ah, ficou quieto na hora só, amigo. Depois ele pendurou de cabeça pra baixo. Ele sabe aquele gancho de açougue? Ele prende o Ikki de cabeça pra baixo ali e vai até aí espancando o menino. Tu vê o careca suado, cansado, de Shinai, batendo a criança. Caralho. E o Ikki curtindo. Eu adorando. Agora, era aquecimento do treinamento dele. Imagina se o Ikki vai pra porra da Ilha de Andrômeda, né, cara? É capaz dele chegar lá, ele ia estuprar a Juni todo dia, ela ia se amarrar. Ele ia matar os outros dois malucos, ia ficar ele e o Albiol tomando cachaça. Porra. Quando viesse o Afrodite e o Milho, ele ia comer os dois na porrada, ia roubar a armadura de escorpião, ia voltar pro Japão aí. Não, tô com a armadura de fora aqui já. Essa porra de... Ia acabar o desenho, né? Eu prefiro a versão hentai, que o Milho ia arrancar a perna do Ikki e o Afrodite ia estuprar o Ikki. Se você chama Ikki isso de hentai, lá de onde eu venho, chama isso de aoi homossexual. Mas tudo bem. Cada um, né? É. O Bluff chama isso aí de sonho. Ah, cara, depois que vocês descobriram que eu fiz cosplay de Sakura, cara, não sou nem aí mais. Olha, veja só que homossexual, viado. Pô, cada um com seus problemas, né, cara? Pô, cada um com seus problemas, né, cara? Não gostou uns com mais problemas que os outros, né? Muito não, mais. Eu sou um cara resolvido. Já resolvi, já peguei. Só falta falar agora o treinamento do Shiryu, né? E como é que foi o treinamento dele? Ele foi mandado lá pro pico das sete picas e encontrou um velhinho careca. Encontrou o Yoda, encontrou a mulher. Yoda. Acho que foi o único que comeu, hein? Acho que foi o único que comeu a mulher. Eu acho que ele não comeu, não, hein? Só podia comer depois do casamento, eu acho, na tradição dele. Ah, é? Eu acho que ele comeu. Se ele não comeu, ele comeu. Ele é um gentleman, cara. Se bem que ele é meio rude, né? Ele fez tatuagem e tal. Isso, é. Eu acho que ele comeu a Shunrei. Eu acho que ele comeu. É, pô, chinês, né, cara? Chinês trepa que nem. O dele era da soco na. Era uma bunda, da soco na água. Não era nem gelo, nem pedra, nem o chefe, nem tomar correntada na cara. Eu só tinha que dar soco na água. Mas é disso, rapaz. Mas, cara, tinha que mudar o fluxo da água. Exatamente. Porra! Não, essa era a missão imediato, final, né, dele, cara. O cheiro tinha que quebrar a pedra, ele tinha que fazer a água subir, pô, a cachoeira de volta. É, normal, moleza. Não, e detalhe, porra, se você dá um soco, a água, tipo, virar e depois cair de novo, é uma coisa. Ele dá o soco e a água fica subindo, tipo, 5 minutos, tá ligado? É impossível aquilo, cara. É só, não, cara, é muito fácil isso, cara. É só você mudar o referencial gravitacional da cachoeira. Pronto, e ele... É, tipo, a água começa a cair. E planta a bananeira, pronto. E planta a bananeira. O objetivo dele virar, mudar o fluxo da água, era pra revelar a armadura de dragão que tava no fundo da parada. Porra, era só mergulhar ali, né? É verdade! Quando ele muda o fluxo, sai a caixa do meio da cachoeira flutuando. Era só dar um mergulhão, cara. Faz um rapel ali naquela porra, pô. Pô, então dele é igual ao do Yoga, né? A missão dele, né? Ele vai, encontra um cavaleiro de ouro como mestre, mas pelo menos não mata a mãe dele, né? Encontra um cavaleiro de ouro e a armadura tá logo ali, embaixo da água, que nem o Yoga. É, pelo menos a água não tava congelada, né? Não, o treinamento Shiryu foi muito easy, cara. Ficava lá, comia bem, ouvia conselhos tipo Mestre dos Magos. Não existe cachoeira, Shiryu. Como assim não existe cachoeira? É por isso que ele chegou metido na porra do campeonato e falou, pô, treinamento mole, tirei de letra. Aí chegou lá achando que era o fodão, cara. Levou pica. Tipo isso. Cara, mas o treinamento dele foi o mais tranquilo, cara. É? Compensação, ele foi o mais zoado no restante da série. Eu lembro do episódio que... ele tava cego, e aí finalmente a porra da Shunrei resolveu nadar pelada na frente dele no rio, porque ele tava... É muito escroto, cara. É muito escrotidão. Uma mulher é um bicho foda mesmo. Puta que pariu. Pois é. Ah, ele tá cego, agora eu vou ficar peladona. E ela ainda mandou não, pra ele: não olha não, Shiryu, ainda zoou o cara cego ainda. Tá, então as criancinhas foram mandadas para esses putos dos últimos cantos do inferno e, por acaso, 10 delas voltaram com a armadura. Ah, não interessa quem eram. Aí voltaram, aí... Não, são importantes, na verdade. Isso é muito importante. Não. Tem 5 relevantes, o Jabu, o It, o Nat, o Ban e o Geek. O resto, foda-se. Alguém já entendeu alguma vez a origem daqueles símbolos que tem nos cintos das armaduras, cara? Que tem uma parada meio bizarra na armadura V1, toda armadura tinha aquilo, é verdade, um negócio meio padronizado. Um símbolo amarelo com umas curvas bizarras, lembra? Não, é o símbolo do Flash. É o símbolo do Flash. É isso mesmo, o símbolo do Flash. Era muito escroto, cara, era um cinturão com um símbolo muito esquisito. Eu achava maneiro. Eu sempre quis saber. O Jabu foi lá pra... Foda-se. O Geek foi pro... não lembro, matar urso. Canadá. Eu tenho as figurinhas deles aqui na minha gaveta. Eu posso falar exatamente pra onde foram cada um deles. É. Ah, seu viado. Meu Deus, cara. Você tá na banca pra figurinhas que é menos zodíacos. Não, o Arnold tinha um álbum e ele me dava as figurinhas. Tá aqui, a figura. It, Garras Venenosas, idade 14 anos, altura 1,70m, peso 56kg. Caralho, fala só o nome e a porra da armadura. Nascimento, 7 de fevereiro, local de nascimento Japão, local de treinamento Finlândia. Acabou. 13 anos, local de treinamento Algéria. Algéria não existe, deve ser Argélia. Argélia. Caralho, tá Algéria. Algéria. Tá escrito Algéria. Itália e Panini. Não, nessa época não era Panini ainda não. Dizer, esse álbum em particular acho que não era da Panini não. Livro Cavaleiros do Zodíaco, não fala aqui qual é a empresa. Tá, Geek. No verso, olha no verso. No dia eu vi, não tem. B3, Los Cavaleiros del Zodíaco. Você vendeu o teu álbum lá pro seu completo? Eu tenho, mas eu não tenho mais a capa não. Eu não sei onde está também não. Como é que se for também, não vou usar aquela porra. Que isso, cara? Por que você guarda? Cara, nada pra criança feliz. Não, eu não. Que criança vai querer uma porra de álbum do Zodíaco, cara? Cara, o conselho que eu dou a você, cara, o pessoal que tem idade do Léo aí, que eu posso que é 12 anos, cara, não compra álbum de figurinha não. Primeiro que eu acho que não tem mais essa porra hoje em dia. Não. Depois que essa porra. Serve pra nada essa merda. Joga fora isso aí. Pô, na época do meu pai, cara, que ele me dizia que ele completava o álbum e tipo, ia lá e trocava por um micro-ondas, tá ligado? Tinha um prêmio se completasse o álbum. Hoje em na dia... nossa época ainda tinha isso. Tinha umas álbuns de figurinha que era assim: complete do 35 com o 48 e ganha um ventilador. Sim, sim. Assim, mas esses eram mais aqueles álbuns de pobre foda que se trocava na padaria, isso, tá ligado? Figurinha de 5 centavos e tal. É, que não era licenciado. Eu nunca peguei um álbum desses, cara. Claro, você é um rapaz playboy, você nunca morou em bairros periféricos do Rio de Janeiro. Caralho, eu já morei no Manaus, rapaz. Você ia falar que é porra. Ah, Manaus é capital, seu filho da puta. Mas porra, o que é melhor? Manaus ou Meyer? O Meyer é roots, né? Manaus não, Manaus é tranquilo. Manaus é irado, amigo. O calor lá é irado. Tá, vai, deixa eu falar então. O Ban treinou na Tanzânia. Ban de Leão Menor. O Geek de Urso, com seus 15 anos, treinou no Canadá. O Jabu de Unicórnio, segunda figurinha, treinou na Algéria, esse país não existe. E o Iti de Hidra, de 14 anos, treinou na Finlândia. E o outro cavaleiro inútil de bronze, que eu não tenho a figurinha, eu não posso dizer. A Juni de Camaleão era de bronze também. Camaleão não era de isso. Prata, não? Não, não, é bronze. Meu Deus! Primeiro informado relevante nesse podcast. E ela era da Etiópia. Meu Deus! Porra, Etiopan a loura daquela, maluco? Aí. É, pois é. Porra, tem que ver essa São Silvestre aí esse ano. A lourona correndo descalça ganha. Porra, que irado. Papai, papai, olha o que nós achamos. Eles falaram, é mesmo? Então vai rolar agora um campeonatinho pra vocês caírem na porrada e eu ficar rindo. Não, não, não. Linha de galo. Lembra da caixa de ouro do começo da história? Ele tinha uma caixa de ouro, é isso? Não, é, não. O cara ensanguentado com o bebê e a caixa de ouro, porra. Ah, a caixa de ouro ficou pra ele? Eu achei que fosse só bebê. Foi, ele encontrou no fim do arco. Caralho! O Mitsumasa era japonês e judeu. Ele negociou lá na hora. Não, pera aí, eu levo o bebê se tu me dá essa parada de ouro aí. O cara não teve escolha. Não teve, tava morrendo mesmo, né? Você veio pra cagar a porra. Não é pra ser enterrado com a minha armadura de ouro. Não, leva essa porra pro Japão então, foda, é pesado pra caralho essa merda. Aí ele chegou naqueles carinha, compra o ouro. Aí vendeu a armadura. Tipo isso. Homem sanduíche. Uma produção muito digna. Eu botei esses caras panfletando, mas tudo bem. É, então ele voltou, aí ele realizou um torneio. Não. 10 crianças pra que não ganhasse e ganhar armadura. Não. Não, o quê? Então, as fala, crianças voltaram. Não, o quê? As crianças voltaram. O velho já tinha morrido. Aquela caixa de ouro que ele ganhou junto com o bebê tava lá, bonitona, guardada. E a filha, a menina do cara ensanguentado, já que era uma sádica, que nem o velho que a criou, falou: então vocês vão cair na porrada e o vencedor vai ganhar essa caixa de ouro. E a minha virgindade, mas... Exato. Essa parte eles não estavam muito interessados, na verdade. CDZ XXX. Não é por nada não, mas eu prefiro a caixa de ouro também. É, com a caixa mulher de ouro você derrete monstros. E compra várias virgindades, né? Com aquele é isso aí. Se você vender essa caixa de ouro, você compra várias mulheres, cara. Porra, tu compra 4x4 inteira, cara. Tu fecha 4... Ó, oh, é minha essa porra aqui hoje. Mas então, beleza. Aí o torneio rola, muita sexualidade lá, nego sem camisa brigando. E no final, o que acontece? Não acontece. Isso que é o mais maneiro. É, tem uma virada de mesa no meio do campeonato. O clube dos 13, liderado por Rick de Fênix, vira a mesa. Opa, reclama a armadura das bolinhas. Falou que ele foi o primeiro penta e levou embora com a ajuda do Ura Clube dos 13 deles, dos Cavaleiros de Pretos, negões. E aí acaba, ele negocia com a Globo e acaba. Não tem mais o final do campeonato. Aí ele realiza o campeonato separado pra ele. Realiza a Copa de Ouro. A Copa de Ouro. Que vai dar aqui, vai dar muita confusão esse negócio, uns anos depois. Ai, caralho. Não, mas aí, peraí, o Ick, então, ele roubou a armadura, mas ele não voltou, então ele era o 11º elemento. Não. Ele era o 10º. Então não voltaram 10, voltaram 9 e ele apareceu de supetão e levou a armadura. É, ele isso. Também voltou, pô. Não, ele chegou pra. Ele chegou Saori, eu vou participar do campeonato. Aí chegou na hora. Não, ele não falava pra ela, não. Tá ligado? Cadê o Ick na luta dele? Aí ele apareceu com a armadura nas costas. Sabe aquele maluco assim que tá... Sabe quando tu tá na noitada assim, o teu amigo tá olhando a mulher meia hora assim, fala, porra, chega na mulher no escrito. Fala, chega na mulher, pô. Ele, porra, vou chegar na mulher mesmo. Quando ele vai chegar na mulher, parece um maluco que acabou de chegar e pegar a mulher. O Ike é esse maluco. Ele acabou de chegar e pegar a mulher que tava querendo pegar. O filho da puta, o que que ele fez? Ah, não sei, meu irmão. Chegou avassalador, chega sem avisar. Chega em toma de assalto, ele de incendiar. E ele chegou de óculos escuros ainda, não chegou não? Aquilo era muito escroto, cara. Não, era foda. Apareceu pela primeira vez, ele era o Sidney Magal, cara. Ele era o Sidney Magal, eu tenho certeza. É verdade, disso. Caralho, aquele cabelo crespo todo enrolado, que assim, aquele óculos maroto. Só a armadura dele tinha óculos, cara. Aliás, tinha um cavaleiro de prata também, que se eu não me engano, tinha um óculos na armadura. Hagen também tinha. Os Fênix Negros também tinham. O Hagen também tinha. Não era óculos, cara. Eram máscaras pra que ninguém soubesse a identidade deles. Exatamente. Oh, ninguém sabia que era o Ick. Mandaram um moleque com cabelo azul pra buscar a armadura de Fênix por causa de um óculos. Não, mas no mangá, no mangá eles não tem cabelo colorido assim, não. É todo mundo cabelo preto, louro ou castanho. Vai falar agora que eles são héteros também. No mangá não, mas o cabelo deles é... Até por limitações de colorização, mas todo mundo tem cabelo... O Ick roubou a armadura, mas pô, e o torneio? Acabou do nada? Ele interrompeu o torneio? Não, o torneio continuou, depois que eles tentaram pegar a taça em outro momento. É claro que acabou, né, Plato? Ah, você mereceu! Não, o torneio teve várias lutas, cara, e eu acho que é até legal algumas a gente passar por elas, porque tem várias curiosidades, tipo, teve uma luta do Seiya com aquele cara, acho que foi o de Urso. Jack de Urso. Isso, Jack de Urso, ele apertava o pescoço do Seiya, e eles conseguiam medir a força do apertão, a força dos socos, eles conseguiam fazer a medição disso no placar, cara. Era muito absurdo. O que eles faziam? Aquela tecnologia do Dragon Ball Z, pô, que eles usam pra medir a força do cara naquele último jogo. Só que Cavaleiro Zodíaco já depois, então a Corporação Cápsula já tinha melhorado. Cara, muito absurdo, não tinha como ter aquela medição. Enquanto ele tá apertando o pescoço do cedo, aquela musiquinha. Ele está apertando meu pescoço. Eu acho muito maneiro que quando o Ick chega no torneio, ele vai enfrentar o Cavaleiro de Lobo. E ele manda os golpes mais pesados do anime inteiro num cara mais merda de todos. Não, peraí. Fora que a entrada do Lobo é de Rockstar, né, cara? Ele dá um mortal entrando na arena, gritando: eu sou o Lobo! Ah! Ele declama o nome das partes da armadura contra ele. Ombro direito! Tornozeleira esquerda. É, cara. Ainda bem que a armadura dele tinha poucas partes, né? É ruim aqui, era. Aí o cara cai no chão e fica babando, se tremendo lá. E enquanto ele rouba a armadura, a galera sai correndo. Ninguém presta socorros a ele. É o golpe que mata de dentro pra fora, conforme foi dito na primeira edição. É, pega o seu cérebro. E como foi escolhida a galera que ia correr atrás dos outros? Foi na hora, assim, eles falaram, ah, vamos nós aqui. Falaram, pega ladrão, pega ladrão. É a galera que foi na frente, tá ligado? Na verdade, os que tinham ganhado as lutas e não tinham todos surrados, ainda que foram. Os quatro sobraram. Naquele momento, se definiu, não, vocês quatro são os principais, porque vocês é que vão correr atrás do outro. Mas o Jeff tava inteiro ainda, ele só tomou uns chutes e caiu no chão, mas tava maneiro ainda, não tava, não? O Jack de urso. Mas ele é gordo, cara. Tava cansado. Ele não é um personagem carismático, ele não vende boneco. Vende sim, cara. Por ele ser maior, o boneco dele custaria mais caro e tal, venderia menos. Tudo. Tem Clafif do Geek de Urso? Tem, o boneco é maior. É difícil encontrar, né? É caro pra caralho, se não me engano. Não, mas é indiscutível que assim, a luta mais caprichada dessa fase do torneio foi a luta entre os dois, né? O Seiya e o Shiryu. Em que tem toda aquela história de. Tem o escudo do dragão, que é indestrutível, que foi aí que começou, né, a palhaçada. Na primeira luta, o Shiryu já mostrou que ele é um merda. Mas quando você era criança... Meia pibarinda ou faca guinço? Pois é, cara, não existe. Não, o escudo do dragão é indestrutível. Ele mesmo quebra o escudo na primeira luta, cara. É porque o punho dele é o mais forte. Ah, não é porra nenhuma mais forte, cara. Não, todo ele declama pra cima e pra baixo que a armadura dele é mais forte. Me diz três lutas em que a armadura do Shiryu não se esfarelou toda, cara. Não, não, é verdade, ele tira tudo depois que virou pó, cara. Não, aí ele não, fica, não. Ele fica mais forte sem a armadura, segundo ele. Pra tu ver como é que a armadura dele é foda. Caralho, não. Pesado pra caralho, cara. O moleque vai, é mandado pros sete picos da puta que pariu fazer um treinamento pra ganhar armadura e chegar aqui e tirar a armadura. Tirar a armadura. Ah, vai tomar no cu, pô. Então, armadura é um ingresso pro campeonato, né? O Shiryu fez uma tatuagem de um dragão muito maneiro nas costas. Ele queria mostrar aquilo pra galera. Não dá, pro cabelo dele fica em cima, cara. Mesmo sem armadura, não tem como. Só abrir um parêntese aqui, vocês estão falando do Shiryu. Eu sou muito mais o maluco que tava lutando contra ele pra pegar armadura de dragão do que ele. Ah, o Tigre. É. Ah, é verdade. O Tigre era um milhão de vezes melhor. E não, ele não tem armadura. Tigre é rapidez. O Tigre é cavaleiro de Tigre sem armadura, né? Não, ele não era cavaleiro de Tigre. Ele se autodenomina o Tigre. Sim, mas ele não tem armadura. Não. Ah, tá. Ele não tem armadura. Assim como o Shiryu se autodenomina o cavaleiro da armadura de bronze mais forte, que não é verdade. A única parte forte da armadura de dragão é a canela, que é a única parte que nunca tinha. Mentira. O Shiryu só não perdeu o braço contra o Shura por causa do escudo. Ele só sobreviveu ao tridente lá em Poseidon por causa do escudo. Então quer dizer que, beleza, o escudo defende Excalibur, mas não defende a porra do soco do dragão e nem golpe de uma porrada de cavaleiro de prata. Porque o punho dele é tão forte quanto o escudo, cara. Mesmo invadindo. Caralho, então ele é Deus, porra. Então vamos lá, é Poseidon, Atena, Shiryu. Quem mais? Porra. O Ikki que era um otário de não pegar aquele escudo e partir pra cima da galera. Cara, teve um episódio que o Seiya botou o escudo do dragão, não teve? Que teve, todo mundo... Teve. Caralho, muito tosco. É mesmo, ele pega a corrente do Shun, cara, é mesmo. Muito estúpido, cara. É tipo o Changeman fazer o canhão, né? Não, aqui, toma aqui essa aí. Foi muito bom. O início de Seiya é uma sopa, cara. É um teste de tudo. Ele bota tudo que ele vê na cabeça dele, ele sai jogando ali e sai muita bizarrice, cara. Muita bizarrice. Chegou nesse ponto, é bom a gente fazer uma ressalva. CDZ... Se você parar pra pensar, é uma merda. Porra, é um lixo. É um dos piores CDZ. Ninguém podia dizer hoje, cara. Você dizer é pra frente a criança e criou o mito na nossa cabeça, né? Tá. Eu fui tentar rever Hades pra gravar esse podcast e eu parei no segundo episódio. Não dá. Chato. No torneio, o Shiryu tá engasgou, né? Aí o Seiya tem que dar um soco nas costas dele pra ele cuspir o... Ah, cara, não lembra disso não, isso é muito triste. Ele foi comer um hambúrguer pra comemorar, engasgou lá com... Não, é que o lance é o seguinte, o Seiya deu um soco muito forte no Shiryu, e a única maneira de anular esse soco forte é dar um soco igualmente forte na parte de trás. Caralho, vocês estão rindo de quê, porra? Isso é a terceira lei de Newton, ação e reação, porra. É, mas dá uns 5 horas depois, né, porra? Me explica em qual lei que tá que você dá um soco tão forte na cara do maluco que a tatuagem dele apaga. A lei da tatuagem de cadeia. Cara, é muito ruim. Ai, a gente via. Eles botam logo quem pra segurar o Shiryu enquanto você vai socar, cara? O Shun, cara. Ah, tarado, né, cara? Taradão da cadeia, pô. Aí o Ikki e a galera afrodescendente, os cavaleiros afrodescendentes, conseguem roubar a armadura fake que supostamente ninguém sabe que é de Sagitário. E e levam... E ninguém mais... 12, né, cara? Não, não. E levam pra uma ilha que o Ikki treinou e tal, e lá... Olha que criatividade. Os cavaleiros, existe uma cópia de cada cavaleiro, só que o cavaleiro negro. Não, não, detalhe. É só tinha de cópia cópias, né, cara? Exatamente dos cavaleiros que sobraram, que ganharam no torneio, que ficaram de pé pra ir lá. Ele pensou, pô, eu acho que esses daqui é que vão vencer, vou fazer um clone deles agora. Não. Pra quando eles sobrarem no torneio, ter um igual pra lutar. E não satisfeito. E não satisfeito de ter as mesmas armaduras, cada personagem tem o mesmo corte de cabelo do que se não, sim, eu... sim. Os golpes, os cavaleiros de bronze tinham os golpes e eles anunciavam em voz alta pra todo mundo, né? Meteoros, velho, dava o um golpe. Aí eles davam tipo meteoros de Pegasus negro, não tinha porra dessa, que eles tinham alterado. Sim, a palavra negro. Do golpe, tudo terminava com negro. É. E fazia o punho do Black Panther assim no final. Não, mas pensa, cara, o Ikki ele tinha essa capacidade de summonar os malucos, cara, de outras armaduras dele mesmo. O Ikki não summona ninguém. Tecnicamente, aqui eles eram cavaleiros renegados. Existe uma contra-armadura negra pra cara. Sério que eles são reais? Tecnicamente, é mais ou menos da mesma derivação do que aqueles fillers daquela mulher de cobra, aquele cara de peixe elétrico. Lembram? Não, mas tinha milhares de Ikis negros, cara. Era todos os Ikis negros renegados? Tinha uma raça, isso? Cara, que nem cavaleiros. Eram clones! Não, mas o Ikki não tem nada a ver com isso não, cara. Se a galera tava lá, o Ikki ganhou o chefão e virou o chefão, cara. Isso aí, foi isso. Gangue de motoqueiro. A gangue existia antes do Ikki brigar, tá ligado? O macaco alto. O Ikki era o chefe dos Hells Angels lá. O Ikki era foda, porque o Ikki ainda comeu a mulher, a filha do chefão da ilha. E ainda tomou o controle da ilha depois. E sabe como é o irmão dele com o cabelo pintado de louro. Sabe como é que o chefão pica grossa dele não tinha armadura não. Só não dava pra tá ligado? Verdade. Não era um cara, esse era um cara gigante, tipo 3 metros? Não, não, era um cara magrinho e tal, com uma máscara, só sabia ofender os outros, tá ligado? Era um bom aí ele pegou e começou a distribuir as partes pra esses 5 cavaleiros e falou, ó, se vira aí e tal, faz alguma coisa. Sendo que aí os cavaleiros de bronze iam lá, davam um golpe, matavam um cavaleiro fraco negro lá, babaca. Não, é por aí não, não era fraco não. Passei por causa disso. Não foi não? Tomaram posse. Foi não, tomaram. O Shiryu chegou à beira da morte, né? O Shiryu nem luta contra o Ikki nessa, no final. Bom, enfim. Ele Seiya ele... ficou com lepra mó tempão. Lepra. A orelha do Seiya caiu na luta. Aí nesse momento você ouviu uma risada do Cassius ao fundo, sem entender por quê. É verdade. Mas, eu acho que é muito burrice isso, cara. Porque ele era mil vezes mais forte que todos os Cavaleiros Negros. Se ele pegasse a todas as partes da armadura, ou pelo menos metade delas, escondesse as outras, nunca que eles iam tomar posse da armadura que tava com ele, cara. Cara, entendeu? Mas isso é uma tática de guerra clássica, dividir para conquistar. Mas dividir um monte de retardado de Cavaleiro Negro fraco pra caralho é burrice, cara. Ih, cada um tem o que tem, né, cara? Ele confiou no pelotão dele, cara. Deu merda no final, pô. Perdeu, pô. Verdade. Não tem o que fazer. Mas aí, resumindo, a galera foi, lutou com os clones, ganhou. Aí no final lutou galera, todo mundo contra o Ikki, é isso? Sim, sim. É. Essa galera do Ikki, se pra pensar, era o bop dele lá, né, cara? Um monte de maluco de preto. Ele chegava pros caras e falava: senhores, eu tenho plena confiança na capacidade dos senhores de defender a armadura de ouro. É. Eles não eram tão inúteis não, cara, porque o Yoga negro, ele passou a informação do ataque do Yoga verdadeiro pro Ikki. Telepatia. Isso é muito... Não, telepatia, não, caralho! Que... Sabe aquele biquinho de pato do Elmo? Ele quer o biquinho de pato e manda. Aquilo era tipo um webcam. aquilo era um bip, rapaz. Era muito intenso aquilo. Mas assim, ficou claro que o personagem preferido, né, do Kurumada do início, ou do desenhista, né, porque... Não, não era, era o Shiryu, cara. Não, era o Shiryu. O Shiryu é um idiota, como é que... A luta mais, as lutas mais caprichadas eram sempre... O Shiryu fica cego o tempo todo, cara, porra. No começo ele ainda não ficava cego, não. No começo ele morria. Mas foi tudo que ele podia jogar de carga dramática, ele jogava em cima do Shiryu. Essa luta do Shiryu contra o Cavaleiro Negro foi a mais sinistra de todas. Teve até música cantada, cara, que você não via no desespero. Uma cena lá do dragão comendo outro, era muito bizarro, cara. E o Cavaleiro Negro era maneiro. Eu não vi isso não, rapaz. Quem? Vai lá e vê. Isso porque o Cavaleiro Negro do Shiryu era maneiro. Ele usava os ataques que ele usava só o dedo indicador e explodia as coisas, entendeu? Ele era super poderoso. Sim. O Shiryu não. Isso foi só pra ridicularizar mais ainda o Shiryu, pra mostrar como o Shiryu é merda. Só o Pombo acha que o Shiryu era o favorito do autor. Não, não acho que é o filler de Asgaru. O Shiryu é ridicularizado, cara. Não tem como. O que o Pombo quer dizer é que realmente o Shiryu tinha uma importância muito grande no começo do anime, que depois ele perde. Não, ele tinha a pose dele, cara. Não, ele tinha importância. Ele ia com armadura... o alto. Aí depois que eles matam o Ikki, tal, a armadura do Shiryu e do Seiya morrem. E quem vai consertar as armaduras é o Shiryu, que num sacrifício heróico dá a vida pra salvar a armadura. E a terceira morte dele só no começo do anime. Quais armaduras são destruídas? A de dragão e a de Pegasus. Aí ele morre pra salvar a própria armadura. Não, ele morre pra salvar o Seiya. Quem vai usar a armadura agora? Ele dá o sangue dele pra... Pô, ele faz uma doação de sangue. Se ele salvasse só a do... só a do Seiya, o Seiya ficava com a armadura e ele ficava ali vivo sem a armadura. Ele preferiu morrer e deixar a armadura pra algum otário, cara. Pois é, mas o Shiryu é o próprio espírito do sacrifício, cara. Ele é exatamente. Um altruísta. Porra, cara. Pô, ele não, salva uma, dá uma semaninha, tá ligado? Vai no banco de sangue e, porra... O Shiryu não precisa ir no banco de sangue, cara. O Shiryu tem 3 vezes mais sangue que qualquer ser não, humano. Não, cara, é porque era a época do carnaval, tá sempre com falta de sangue nessa época, é foda. Quando for carnaval, doa sangue, galera. Porra, sério mesmo. Ele é sempre que se fode, cara. É o cara que vira pedra, é o cara que perde o braço, é o cara que fica cego, é o cara que perde sangue, é o Shiryu. Mas é você me dizer que ele era o cara favorito do autor? Não, cara. O que acontece? O Shiryu, no início, é o cara que o Kurumada deve ter pensado assim, porra, esse cara aí vai ser o mais foda, mané. Porra, ele vai ser mais... Não, acho que não, cara. Ele... Cara, se você pegar no início, cara, tu vai ver a experiência que é importante. Cara, de soco pra poder ficar vivo, cara. Porra, ué, Pongo. Cara. Mas é porque o Seiya, cara, o Seiya já tinha aquele legado. Ele falou, não, ó, o Seiya é o principal, mas eu tenho que dar pra um a ideia do cara mais maneiro. Assim, que todo mundo vai achar o mais legal, ele não é o mais forte, mas ele é o mais legal, é o cara que tem mais conteúdo. Não, e aí ele começou a encher o estilo disso, entendeu? A ideia do Shiryu era ser rival, uma espécie de rival do Seiya. Na verdade, não, ele acabou com isso no primeiro episódio, no segundo episódio. Não, um rival assim entre amigos, entendeu? Goku e Kuririn criança, pau a pau. É isso aí. Mesmo nível. Pois é. Ash Ketchum e o Gary depois da terceira temporada. O Ash nunca foi ninguém perto do Gary. É verdade. Sim, mas eles eram rivais e depois viraram rivais amigos, entendeu? Não, cara, você não Gary sabe a história do Gary de verdade, não, cara? Não. Ele virou pesquisador, mas tem uma história... Não, cara, é porque eu... Não, é porque é o seguinte, cara, olha só, olha o lado do Gary. O Gary é órfão, sabe que o Gary é órfão, né? O Gary é órfão? É órfão. Ele não é... Ele é sobrinho do seu Carvalho? Ele é neto. É neto, porém ele é órfão. Você rouba a atenção do amigo dele. Isso. A atenção do avô dele. Você tem uma... Sabe que tem uma luta que no começo o Gary tinha um Eve, né? Uhum. Mas depois ele troca de Pokémon, depois de uma luta. Você derrota ele e troca de Pokémon. Porque você matou o Pokémon dele. Você roubou o avô dele, você zoou ele todo, cara. Caralho. Não assim, ele não tem ódio de você, cara. Você acabou com a vida dele. Não, e o Gary a vida inteira viu o professor Carvalho comendo a mãe do Ash. A vida inteira ele tinha aquilo e ele não podia contar pra ninguém. Não podia contar pra ninguém. Pô, se ele fosse filho da puta, tinha falado aí, meu avô comeu tua mãe, mané. Resumindo, no final os quatro comeram o Ikki, fizeram um gangbang, o Ikki morreu ou perdeu? Pode ter morrido, não importa. Ele ressurge mesmo, ele é Fênix, né? Ele perdeu. Mas o curioso dessa luta foi o seguinte, cara. Ele enfiou a mão dentro do coração do Hyoga, quebrou a armadura de bronze, e Hyoga não morreu por causa de um crucifixo fajuto de ouro que a mãe dele deu pra ele, cara. O crucifixo de ouro salvou a vida do Yoga pra ele não encostar no coração do Yoga. Agora, cara, não lembra um dia desse aí que um cara lá em Minas, sei lá o que, tomou um tiro no coração e não morreu porque tava com a Bíblia, aquela Bíblia miniatura do Novo Testamento no bolso da camisa? Caralho, Deus salvou ele. Deus salvou ele, porra. O crucifixo salvou o Yoga, porra. Armadura dele, pra quê, porra? Né, cara? Pra que armadura, né, cara? Porra, bota uma Bíblia na tua frente aí, velho. Bota 1000 cordões pra você estar protegido pra sempre, porra. É, bota a fitinha do São, não sei o que lá, da Bahia lá, que tá bom, pô. Aquelas fitinhas de R$1. Eu uso a minha aqui, ó. Vê se eu sou assaltado em ônibus. O Yoga não morreu, mas o Ikki morreu. Ele vai ressurgir. Mas o cabaço dele nunca mais vai se recuperar. Não vai. Depois desses 4x1 aí. Não vai. Não, ele vai ressurgir com a bunda coçando. Isso. Cara, mas antes do Ikki tipo, ser derrotado em si, ele tem um ataque de bondade, sabe como é que é? Tipo, ele dá uma sova nele, o Seiya usa 4 armaduras ao mesmo tempo, bate no Ikki, e aí ele vira assim, ah, eu vi que eu estava errado. Depois de ter matado 1000 pessoas. Depois que ele perdeu, tá ligado? Já tinha arrombado ele. Não, me desculpem, eu vou morrer, mas eu quero o seu perdão. É, tipo, ele fica bonzinho, cara, por 10 segundos. Não dá pra entender esse lápis. Mas isso é o cristianismo, né, cara? Se você se arrepender no final, você é acolhido por Deus. Amém. É isso aí. Mas ele morreu com os óculos ou sem os óculos? Quebraram os óculos dele. Não, o óculos é só quando ele é mau, cara. Ele não usa óculos quando é bom. Então, no final ele tira os óculos e fala. Desculpa, gente. Ele usava aquele óculos foda do Sonic 2, do Amber Vision, do 011-14. O Ikki com óculos era o corredor X do Speed Racer. Pode crer, cara, o Ikki era igual o Juno. Mas o comedor de Fênix, na verdade, é Ikki, seu irmão que fugiu da Ilha da Rainha da Morte há muitos anos. Acontece, o Ikki perde. Aí o santuário, que tá lá na Grécia tranquilão, de boa, bererel, fala: aí, fudeu. Tem uma galerinha no Japão fazendo merda. Ainda tão com uma armadura de ouro. Que ninguém, a gente não sabe que é de Sagitário, mas eles estão com uma armadura de ouro. Isso. Informações privilegiadas nós temos, vai. Exato. E aí, vou mandar Mish de lagarto, o Aramba de baleia e mais não sei quem tomar conta disso. Os cavaleiros mais poderosos de todos os tempos, hein? Moses Baleia Branca. Não, maluco, tinha uma fantasia de animação infantil, cara, que tenso. Então, vocês podem falar à vontade dos Cavaleiros de Prata, mas eu acho que um dos mais importantes, talvez o único que tem alguma importância, é o Mish de Lagarto, né? Que além de ser Cavaleiro de Prata. É, ele se achava lindo. Ele é lindo. E era a cocota oficial do santuário, cara. Todos os Cavaleiros de Prata só conheciam o Mish de Lagarto. Ah, você não é o Seiya, aquele que enfrentou e derrotou o Mish de Lagarto? Isso. Todos eles, cara. Todos eles queriam vingar o Mish de Lagarto. O Mish de Lagarto é aquele que no final ele, tipo, morre ou perde com a cabeça na areia. Calma aí. O Mish de Lagarto tem o papel mais importante de todos na série. Ele fala a maior mentira de todos os tempos. Porra, não era o Cassius? É verdade. Depois do Cassius é o Mish de Lagarto. Desculpe, Cassius. Qual era o caô da vez aí? Ele, o Mish de Lagarto, tem poderes telepáticos e tal. Então, acontece alguma coisa, sei lá, você dá muito soco na cabeça dele, que ele acaba soltando. Aí, a Marinha é tua irmã. É, ele manda dessa. Ele manda alma zero. Caralho, aí a partir cara. Daí que o Seiya fica naquela neurose da Marinha minha irmã. Posso comer, não posso comer. Pois é, aí quando ele tá no inferno ele descobre aí eu podia comer porque não é minha irmã. Cara, mas é a luta mais gay de todos os tempos, cara. O cara, ele tira toda a roupa, tira a armadura peça por peça e fica peladão na frente do Seiya. Ainda pergunta pra ele assim, você nunca viu um homem pelado antes? Você vai ficar só me olhando? Assim. E não, cara, é muito gay isso, cara. Ele é muito viado. Cavaleiros de Prata não são muito importantes, não acontece nada de relevante nessa parte. Assim, mas... Cara, olha só, é assim, porque eles são os Cavaleiros de Prata, pensa na analogia olímpica. A medalha de bronze, você ganha a partida pra ganhar a medalha de bronze. A medalha de prata é aquela que vem com a derrota, entendeu? Então, a prata é um derrotado, é um fracassado. Vou jogar meu cordão de prata fora agora. De relevante, a gente pode citar a luta do Shiryu contra... O Cavaleiro de Perseu, que é uma das armaduras mais fodas. Albion de Perseu? Albion é o mestre do Shun, Argol. Argol. Aí você escolhe como é que você vai interpretar o nome japonês. Argol de Perseu. Que ele tem o escudo que transforma tudo em pedra. É Kikishiryu, muito malandro, resolve fazer pra não virar pedra. Fura os próprios olhos. O cara fura os próprios olhos, né, cara? Todo mundo aí furando o olho do amigo, não sei o quê. O cara vai e fura os próprios olhos, meu irmão. Isso é um caso de dupla personalidade foda que o cara tem. Ele tem prazer em ficar cego, né, não, cara? Tem. Ele se amar. E depois ele se cega por motivos muito inúteis mais à frente. O Shiryu, na verdade, ele é meio masoquista, né? Ele pratica automutilação, né? Que ele se corta todo pra jogar sangue nas coisas, se cega, joga armadura, fala, bate que eu aguento. Ele é meio masoquista. Bate que eu aguento. Aquela tatuagem que ele fez nas... Porra, aquilo deve doer pra caralho, a tatuagem daquele tamanho. É de rena, ainda... De rena, por isso que ela porra... some, aí tem que retocar depois. E ela volta toda hora, aquela porra é brilha no escuro, rapaz. Aquela porra é com uma tinta especial aí, maluca. Vê no chito gigante. Vê no chito gigante. Quando ele foi treinar lá na China, ele levou um saco gigante de cheetos. E veio com essa figurinha. Mais alguma coisa importante nessa fase? O Jamian de Corvo, ele é maneiro, porque ele tem corvos. É verdade. Ele tem um bom de corvos. Essa galera é o cara do corvo, é o cara dos discos e tem mais um avulso. Essa luta é foda, porque tipo, tá a galera tomando uma trolha épica, chega o Ikki, pá, pum, pá. Acabou, resolveu? Tá, é muito bom, cara. Mas o cara vê que cortou os próprios braços, joga o cara, velho. Cara, esse episódio é muito bom porque o Ikki chega lá, ele vê todo mundo fudido, aí ele dá uma estrondada nos caras, né? Ele faz uma parada. Ikki, moleque piranha! Porra, dá uma estrondada nos caras, aí chega o Shun, né? Aí ele fala, o Shun, você vai derrotar eles, que não sei o que, ele, não, agora vocês podem bater nele e tal, não sei o que. Ah, mas você vai deixar seu irmão aqui, fudido, que não sei o que, ele dá uma risada aqui assim, se ele não derrotar vocês é porque ele é o merda de Cavaleiro de Bronze, tem mais é que se fuder mesmo, dá a resposta e vai embora, tá ligado? E vai rindo, sabe como é que é? Aí o Shun fica feliz porque o irmão confiou nele lá e... É o cara que tem aquela massa lá, aquela corrente com a bola espinhosa no... E o cara que tem os discos lá. Os discos cortantes. O cara dos discos, o Ikki destrói ele lá com o golpe fantasma de Fênix. Ele atinge o cérebro do cara, o cara vê que ele corta os próprios braços lá com o disco e fica. Ei, morre lá. Sempre que o Ikki ressurge, ele, na primeira luta que ele ressurgiu, ele volta com esse golpe do fantasma, né? Só ataca o cérebro dos outros e pronto, acaba a luta. Ataca o cérebro, Aí ele vai se oponente buscar... ser fraco ou não, sempre que ele ressurge, ele volta com esse poder maximizado aí. Ele manda o cérebro do cara e logo depois corre pra fonoaudióloga pra consertar. O cara vê que ele renasce, ele esquece como é que fala. O que eu mais gosto do Ikki é que o Ikki pode estar tomando uma sova épica, não importa, ele vai sempre falar impostado como se fosse melhor que você. Sempre, cara. Parabéns pra aquele dublador, cara. Grande trabalho. Leonardo Camelo. Eu sou o Cavaleiro de Fênix e eu falo assim desde que eu tenho 8 anos. O que acontece, cara, é que o mestre do santuário, ele não se decide, né? Ele vai mandando o cavaleiro direto pra atacar, e tem aquele carinha que anda com ele, que eu esqueci o nome, um baixinho. Gordinho, com olho de vidro. Exatamente, com olho de vidro. E aí o cara vai toda hora mandando os cavaleiros pras missões, manda a China, manda cavaleiro de bronze, aliás, manda cavaleiro de prata, rodo, manda uma porrada de gente maluca. E toda vez dá uma merda, né? Ele manda o pessoal e não dá em nada, os cavaleiros de bronze ganham, aí ele volta no final do episódio e fala, não... Mestre, eu mandei, mas ele falhou e deu merda e tal, não sei o que. Mestre, eu mandei Dócrates, mas a polícia apareceu e ele saiu correndo da polícia japonesa. Oh, não, a polícia! É muito bizarro isso. Aí sempre dá uma merda. Aí sempre o cara vai lá, vai se desculpar, aí é a mesma coisa. O mestre do santuário fala, mas o quê? Você sabe que eu poderia matar você por isso? Então, eu vou aproveita que eu tô de bom humor e manda outro cavaleiro e volta aqui amanhã pra me falar. E todo episódio é isso, cara. Todo episódio é tipo assim, você deu sorte que hoje eu estou de bom humor. E aí o cara volta nesse episódio e manda um maior, né? É Giggers o nome desse velho aí, esse baixinho de olho de vidro. Isso. Ele manda o discípulo dele, Mauro, o Cavaleiro de Fogo. Caralho! É um cara que tem armadura igual a do Seiya vermelha. Cavaleiro de Fogo, que o Lapis levantou bem, é um grande exemplo do maior filler de todos os tempos, de todos os animes. Os Cavaleiros de Aço. Não é filler não, cara. É. Não, eu não admito. Não, presta atenção. Não, não tem no mangá. Não. Não é filler, cara. Não, eu vou te explicar. É um filler tão agressivo que revoltou o autor. O autor quase cancelou o contrato com a Toei por causa deles. Tanto é que eles são... Cara, é muito irado, cara. Porra, é muito irado o Cavaleiro de Aço, cara. Cara, dizem que na verdade eles iam juntar as armaduras depois pra formar uma espécie de Megazord dos Cavaleiros do Zodíaco. Só que isso não. Eles não continuaram com essa ideia porque era muito tenso. Pô, mas era muito. Era uma armadura meio cibernética, meio mecânica, meio. Tipo robóticas, tá ligado? Elas faziam os movimentos que as outras não faziam. Viravam um jet ski voador, não era isso? É, eles era a armadura de Churato. É, um era um avião, o cara vinha voando em cima da armadura. O outro era um skate, o garotinho lá, o menor, era um skatinho. Esquilinho. Flutuante. E a do meio? Era o peixe. Era um peixe? Tubarão. É, uma baleazinha, sei lá. Era um peixe. É isso. Cara, mas era muito irado aquela armadura. E foi, eles ajudaram a matar a Medusa, né? Não? Eles apareceram nessa luta da Medusa, não foi? Não. Eles apareceram pra atrapalhar só, mas o que eles ajudaram mesmo foi o cavaleiro lá de que tacava fogo e ele... O cara sugava o fogo, o cara do vento. O cara, o show. O voador, o cara. Ah, é, que ele absorvia e devolvia, é verdade. Mas a primeira luta que eles apareceram foi a da Medusa, sim. Não, cara. Não foi. A Medusa, né, a Medusa é uma luta séria pra caralho, eles estavam no avião tempo. Ah, mas eles aparecem, cara, ou seja, pra salvar o Shiryu, ou seja lá o que for, não lembro. Eles podem aparecer no final do episódio, meu Deus, a galera está caída, vamos para o bar, hahaha. Foda-se, isso não é importante. E mais uma vez, aquele velho filha da puta que achou o cara ensanguentado, o que que ele fez? Os meus filhos, eu vou mandar pelo mundo, com alguma sorte vou voltar com uma armadura que eu não tenho certeza que existe. Agora, eu vou pegar 3 trombadinhas de rua, vou investir milhões em tecnologia para criar uma armadura para proteger a menina do cara ensanguentado. É muito filha da puta, cara, esse Kido. Que filha da puta. Eu acho que uma série... A galera, os filhos dele que ele valorizava, que mandou puta que pariu, são os que ficaram fortes no final, pô. Ah, então tá. Foram os que perderam mais sangue, que se fuderam tudo também. No final morreram. Os outros 90 não são importantes, né? Os caras curaram a cegueira, os outros 90 não eram. Eram renegados. Curaram cegueira, reviveram, porra. Não, mas eu acho que é muito cruel você ser um cavaleiro, cara, por um motivo principal. Assadura, cara. É foda. Imagina o que deve ser de assadura na sua vida você usar a porra de uma armadura de metal arrastando pro teu corpo pra um lado e pro outro, cara. Eu tenho bolha quando, toda vez que eu compro porra do sapato novo. Agora imagina o que tu ia usar um sapato de bronze, cara. Aquela porra, tu corre pro lado e pro outro, vai arrastando no teu pé, fazendo bolha. Deve ser uma merda, é muito sofrimento. Cara, mas graças ao cosmo e a sincronia da energia da armadura com o cara, eles não sentem nada. Caralho, eles não sentem peso. Eles não sentem peso da armadura, nem nada. Eles explicam isso. Ah, eles sentem, mas eles estão acostumados, porque eles estão acostumados a queimar. É mesmo, onde de queimador. Galera, é o seguinte, o podcast tá muito bom, o papo tá irado, só que não dá pra botar um episódio de 5 horas no ar, né? Porque a gente tem família, a Páscoa tá chegando aí, entendeu? A gente tem tempo pra editar, e vocês também não... tem que dormir mesmo, eu tô com sono. Pô, fala a verdade mesmo. Tem 10 motivos diferentes. É, um deles é porque a pessoa também não pode despertar o sétimo sentido pra ouvir o podcast inteiro. É, ah. Mas eu tenho que despertar 6 horas, porra. Então, porque lá você tem que dormir, a gente vai interromper o podcast... Vamos fazer a parte A dessa vez. E a parte. Parte A não! CDZ parte 1! Parte A! Não! Parte C! CDZ Z! CDZ A! CDZ. A gente parou em algum ponto os Cavaleiros de Prata! A gente, entendeu? Depois a gente continua. Aí. Eu vou falar pra você: nossa ideia era chegar até Hades, falar de Lost Canvas, Saga Z. Saga G, mas não deu. Não dá, mas é melhor desse jeito que a gente fala bastante, conversa. Vocês lembram, tem a nostalgia. Quem sabe até quem não viu vai ter vontade de ver e vai conseguir ouvir o podcast. Não, hein? Não, quem não viu não merece viver. Quem não viu, não veja, não perdeu nada. Quem viu, infelizmente. Não viu, não... Vai querer ver, cara. É a regra do spoiler, barato. Né? Pros 25 anos. Depois de 25 anos não é mais spoiler. Então, galera, muito obrigado aí pela audiência. Anu, quer deixar um recado pra galera? É, obrigado por me ouvirem. Eu aceito o obrigado de vocês por eu ter dito várias coisas. E foi traumático, Arnold? Você vai aparecer de novo? É, só chamar e estamos aí, né? O Arnold é um cara muito ocupado. Mas ele, quando pode, ele vem. Sempre, sempre. Por isso que ele não veio até hoje. E valeu, Arnozão. Obrigadão. E Lápis? Falou. Obrigadão, cara. Quer deixar algum recado pra alguém também? Eu queria dizer que o Cassius é foda. E é isso aí. Não o relógio, né? Também, a calculadora. E acessa lá aquela merda, aquele site lá, o baixofrentesoco.com. E se não quiser também, foda-se. É que se foda, é uma merda também. Aí, queria falar lá, porque eu adorei o Disco Ninja, cara. Parabéns. Com licença. Interrompemos a programação normal para dizer que a afirmação do bode foi falsa, conforme podemos verificar na gravação feita no podcast passado sobre videogames. Confira. Eu criei o hábito de jogar sem som. E até hoje eu jogo sem som. Cara, ele vira pra mim e fala que joga jogos de tipo de Play 3 de Xbox sem som. Eu não consigo conceber jogar um jogo sem trilha sonora, cara. Caralho, já sei se algum dia o bode falar assim, aí o Disco Ninja de vocês ficou irado. Eu sei que ele tá mentindo. Vou nem falar qual é o episódio de amanhã, mas enfim. Obrigado pela sua atenção. Siga agora com a programação normal do podcast. Aí, queria falar, é lá, porque eu adorei o Disco Ninja, cara. Parabéns. Do Ninja, eu gostaria de dizer que eu adorei também, mas eu não ouvi ainda. Então, eu queria dizer que próxima vez aí, se tiver aí, eu tô aí de novo. E se não tiver também, foda-se. O importante é que você vista sua armadura de ouro e torça pela seleção. Isso aí. Pra quem não conhece, o Elapsus faz parte do site Baixo Frente Soco. O Ninja Inimigo tava aqui no episódio passado também, é de lá. E tá no aliado de tanguinho do lado aí, só clicar e entrar lá. Eu dormi, eu durmo sem tanga. Eu prefiro ao nosso. Tá encravando aí. Tá, é foda. Ficar dando coceira, formigando, é foda. Bota a armadura que fica com a caçadura gostosa. Opa, delícia. Meu coração, guarda esse céu azul. Eternamente brilhará. E-mails. É, galera, voltamos agora pro nosso e-mail. Infelizmente acabou o podcast sobre Cavaleiro do Zodíaco. Eles gostaram, né, Bod? Quem gostou? Ah, quem ouviu, né, porra? Não sei, não sou eles. Pô, você tem que ser otimista, cara. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, se não gostaram, manda um e-mail pra podcastzanguinha@tanguinhacorp.com e me conta. É isso aí, você já tem então dois motivos pra mandar e-mail. Pra dizer se gostaram de a gente ter tirado o bloco e pra falar do podcast. Que esse podcast aí, o que vai rolar de canelada ou de argumentação a favor ou contra de personagem aí, não tá no script. A gente terminou de gravar, eu recebi uma informação. Vamos ver se a galera peca. Vamos ver se a galera vai achar. Um erro muito tenso. Nosso público não é muito participativo, eu tô sentindo isso. É verdade. Acho que ninguém vai querer se manifestar, não. Vamos peidar pra dentro. Só dá peidão. Bem, mas temos um recadinho aí, Bode? Algum recado novo? Temos, agora nós temos propagandas na Tanguinha Corp. Propaganda na Tanguinha Corp. Como é que funciona a propaganda na Tanguinha Corp? Não sei direito, cara. Você clica, daqui a 3 meses a gente vê como é que funciona. Não, porra, explica pelo menos onde tá. Vamos lá. Você vai entrar no post, aí lá embaixo, antes dos comentários, vai ter um quadradinho com uns painezinhos, umas fotinhas legais, tipo, compre aqui e tal, pá, piriri. Eu acho que quanto mais cliques vocês derem, quanto mais coisas vocês comprarem, a gente vai levar uns centavinhos em cima disso, entendeu? Não que vai sair do seu bolso. A loja é que vai dar pra gente esse dinheiro por ter feito propaganda. Então cliquem e comprem. Cliquem, comprem, mandem e-mails e vamos ao que importa. Bem, essa semana nós temos 4 e-mails pra ler. 4 e-mails. Nós recebemos 4 e-mails sobre 3 podcasts diferentes. Então vamos ler em ordem cronológica aqui. Você quer ler o primeiro podcast, pode? Primeiro podcast é o primeiro e-mail. Olha, o primeiro e-mail sobre referente ao troféu KCLer, podcast Tanguinha 09. Vai lá, Matt Bronx. E-mail de Didi Silva. Excelentíssimos senhores jurados do troféu KCLer. Presente. É com extremo pesar que ficamos cientes de sua decisão de entregar o prêmio ao Quano. Apesar da grande manifestação que reuniu populares e celebridades em diversos estados do Brasil em prol da justa causa de Dina C. Silva. Acreditamos que a decisão dos jurados deve ser revista com base nos seguintes argumentos. Lá vem. 1. A derrota de Dina C. Silva não foi de acordo com os critérios definidos na final. Olha, já derrubo esse. Cada round teve um critério a seu modo. É, aliás, a gente analisou o sorteio e deu preferência pra quem foi primeiro mencionado, e a gente analisou as características daquele personagem e viu se o adversário conseguia superar ele naquelas características. Provavelmente, se o sorteio desse o contrário, em vez de dar Gene Simons contra Homer, fosse Homer contra Gene Simons, o Homer ganhasse, entendeu? Hã? Mas só o destino vai dizer. Certo. Dois. Edina... O Pod não entendeu, vocês não entenderam, mas tá explicado. Whatever. Dois. Edina Si foi vítima de preconceito de gênero. Judoca? Todos sabemos que ela é macho, apesar de alguns médicos insistirem na tese absurda de que ela é mulher. Acreditamos que esses médicos foram comprados e financiados pela Skynet, o que nos leva ao terceiro ponto. Três. Conan não é sequer humano. Na verdade, ele é um robô construído pela empresa supercitada e enviado a uma época distante, tornando-o, deste modo, desqualificável do concurso. Meu Deus, essas pessoas com argumentos aleatórios não vão me convencer. O cara tá misturando filmes. É a pessoa que vê novela e acha que a atriz que faz é vilã na vida real e bate na atriz no mercado. É. Sabe por que esse meio se fudeu? Porque a única pessoa que depende a dinancia aqui era o Pombo, e ele nem aqui tá pra defender. Então, amigo, seu e-mail vai ser completamente apedrejado. Pera aí, o Pombo tem uma mensagem sobre isso. Pombo. Atenciosamente, fã-clube de Dinancy Silva em defesa de macho de verdade. Mas que é macho não entra em fã-clube. Também acho isso. Então, é o seguinte, não venha misturar filmes, por favor. Entendeu? Não venha criticar os nossos critérios de eleição. E não entre em fã-clube, porque isso é coisa de viadinho. Se tu é macho e não gostou do resultado, cai na porrada. Isso aí. Vem, cai e rebate. Que nem Dinancy, vem você e Dinancy. Didi Silva. Pode trazer o Mussum, o Zacarias, o Dedé que a gente encara. Pode vir quem for, pode vir de pedra, rapaz. É. Vamos lá, vou ler o próximo e-mail aqui. Só que esse e-mail agora já é sobre outro programa. É sobre o programa de pegadinha. Só que esse e-mail, ele foi enviado na data certa, só que ele estava na caixa de spam. E só agora que a gente localizou, então a gente vai ler atrasado. A gente pede desculpa até para as pessoas que mandaram pelo... Não foi esquecido, a gente simplesmente não reparou. Foi uma pegadinha do servidor com a gente. Uma pegadinha aqui do Outlook. Vamos lá. Quem mandou e-mail foi o Eder Braga. De novo, né? Obrigado, Eder Braga, pela participação. E vamos lá. Podcast Supimpa. Uma das melhores pegadinhas que já vi foi uma que deu a maior merda em Boston com o pessoal do Aqua Teen, que é aquele desenho do Esquadrão Poço Total, que era a batata frita, o môndega e o shake. Mestre Shake, mais respeito. Ai, é muito furado. Da Adult Swim. Ele continua. Eles colocaram várias placas de Luanitos dando o dedo do meio pela cidade para promover o filme. Mas algumas pessoas... Provavelmente aquelas mães cristãs, virgens, paranoicas, americanas que vemos nos filmes, desconfiaram que fossem bombas e chamaram a polícia. Caralho, era brincadeira promover o filme e o nego achou que era bomba, cara. E denunciou pra polícia, caralho. Ruas e até um canal foram fechados. A polícia conseguiu deter os caras da produção que colocaram as placas e eles deram uma das melhores conferências de imprensa da história. Segue embaixo aqui o link. Ele mandou os links dos vídeos. A gente vai botar aqui embaixo. Muito maneiro mesmo, eu já vi. Dá uma conferida. Se você não conhece, você não vai entender, mas se conhece o Aqua Teen, dá uma olhada no vídeo, bem legal. Foda. Ao estilo Aqua Teen. Lê o próximo e-mail, Bot, por favor. Outro e-mail que foi perdido no tempo, referente ao podcast número 10. Dá uma pegadinha aqui. Do nosso ouvinte favorito, Thiago França, que não tem nenhum parentesco com nenhum membro do site. Não tem. Quem caiu na pegadinha do Bill Kiss de Tanguinha, levanta a mão. Ele levanta a mão. Coitado. Tadinho, é um otário. Mas olha o lado bom, você nunca mais vai cair em nenhuma pegadinha de 4. De quadro não, né? Vamos ver o que a gente apronta. Continuando. Vou ser sincero, ficou bom não, mas como foi tudo uma pegadinha... Aliás, te falar que... enfim. Não sei se posso considerar uma pegadinha, mas tem vídeos japoneses que são 4 caras em uma sala de aula e eles não podem rir. Se rirem, entra um ninja com uma faca na mão e dá uma porrada na bunda dos caras. É isso, cara, segue o link. Isso é genial. Esse do ninja que entra e faz isso é só uma das prendas. Porque tem esse programa, é um programa daqueles de palco japonês e tem esse quadro durante o programa. Sempre são 4 ou 5 caras dentro da sala, como se fosse uma sala de aula, vestidos de alunos. E se eles rirem do que tá acontecendo lá na frente, eles são punidos. Aí, tem uma vez que eu vi os caras tem que agachar no chão e vem um cara com um shinai, tá ligado? Aquele de bambu, do Kenshin. Dá na bunda do maluco sai com a... Caralho, divide uma tora da outra, maluco. É bizarro. Falou que pede os bogos ali. Os japoneses estão de parabéns, cara. Eles são o povo mais evoluído do mundo, cara. Só entra nesse vídeo aí, catos relativos, que vocês vão ver esses outros vídeos. Bem legal. Outro podcast aqui agora é sobre o podcast de... Ah, não. Só tem mais um e-mail, né? Só tem mais um e-mail agora sobre o podcast... É e-mail atual, rapaz. Sobre videogames. Bem, e dobradinha do Thiago França, hein? Dobradinha dele que não tem nenhum grau de... relativo de parentesco com ninguém aqui. E vamos lá. Muito bom, mas... Prato? Prato? Essa piada foi muito boa mesmo. E afirmo que o Sonic 2 de Mega Drive é tão bom que eu baixei para computador e zerei, já que eu nunca tinha conseguido isso por falta de saves. E porra, eu sempre mando e-mail. Ele é porque a gente perdeu o e-mail dele na última edição. Ficou reclamou que ninguém mandou um e-mail e ele ficou chateado. Desculpa, cara. Se não tiver nenhum puto e-mail na caixa de entrada, olhem o spam e a lixeira, a gente fez isso. E o meu prato tem que estar lá. E só elogiando o convidado, além do inimigo ser genial, o nick dele também é. Até a próxima. Realmente acrescentou bastante aqui no podcast. Entendeu? Sem ele, o podcast videogame não teria rendido tanto. Ficou muito bom mesmo. E pode deixar que vai ter o round 2, vai continuar. Agora, da próxima vez, eu vou falar. Se vai ser de pegar drive pra frente, aí eu entendo alguma coisa. Mas pode deixar que a gente chame ele de novo pra participar e é isso aí. É, eles também poderiam chamar a gente pra ir lá, né? Se autoconvidando aqui, ninguém tá vendo? Ninguém, Quem sabe, quem sabe? E eu ouço também o podcast deles, o Baixo Frente. Vão ouvir uma história de prato lá no Ninja Inimigo. Eu gosto de Jagas. Bem, deixa pra lá. Vamos lá, vamos ler aqui os recados. Recados? Vamos lá. Vamos ler os recados que não são da gente aqui, né? Recados. Então, o Jardel também da equipe também não vai ter comentário lido, não. Não, Jardel não, vamos lá. Tá certo, então. Primeiro comentário aqui, que não é bem o primeiro, de Will. Meu primeiro videogame foi o Master System sem fio. Era genial, porque o vizinho de andar de baixo também tinha. Aí eu ligava a TV para jogar e via ele jogando o jogo do Tais. Com ele acontecia a mesma coisa, ele me via jogando o jogo do Sonic. Pra você ver como é fantástica a tecnologia da Tectoy do Master System Compact. Caralho, como é que ele fazia isso, velho? Que bizarro. Irado, irado, irado. Eu vou ler o recado agora aqui do Gunny, que ele mandou e-mail, mandou recado, mandou tudo esse rapaz. Daqui a pouco tá mandando até cartinha aqui pra casa. Agora sobre o último podcast de videojogos, eu quero falar que o meu primeiro console foi um Nintendo 64 com Yoshi's Story, que eu comprei do Bod. E aí, Bod, tu vendeu o negócio pro cara? Eu fui forçado a vender pra comprar outro videogame. Eu queria outro videogame, minha mãe falou, vende seu videogame pro seu primo. Então, até hoje, se alguém tiver um 64 pra vender, eu compro, hein. 50 prata. Vamos lá. Ele tinha o 64 comprou do Bod, veio com Yoshi Story Pokémon Stadium, depois ele comprou um PS1 na Uruguaiana. Que isso, rapaz? Tá fortalecendo a pirataria aí? A gente tem que deixar bem claro aqui que esse podcast é anti-pirataria, entendeu? Não comprem, gravem de seus amigos. Hã? Hã? Prato? Vamos lá. Hoje tenho orgulho do Nintendista de ser só um Wii, o qual infelizmente não jogo porque não tenho mais tempo. Eu queria muito terminar de pegar todas as estrelas do Mario Galaxy 2 e zerar 100% de outros jogos que ele tem. E eu deixo o xingamento da semana pro amigo Pedro. Oh, Pedro, será que ele vê essa semana? Vamos ver. Mais um recado de Léo Almeida aqui. Ragnarok é bom, vocês são os merdas. Léo está copiando o estilo de Pedro. Olha só, o Pedro vem com sua criatividade aqui imensa e o Léo vem... Ah, Léo, o Pedro não vai deixar esse branco não, hein? Tô te falando. É, vamos ver aqui. Ninja Inimigo dizendo aqui, vocês não sabem perder. O cara no BioQuiz acertou de primeira e vocês não deram os 10 milhões de minutos pra ele. A gente não é que a gente não deu 10 milhões de milhões. A gente... Caralho, 10 minutos de milhões. Não é que a gente não deu os 10 milhões de minutos pra ele. A gente prometeu que ele pode voltar da próxima vez pra falar 30 segundos. Exato. Ele falou metade agora, fala metade depois. No próximo BioQuiz. Pena que não vai ter mais BioQuiz, mas se voltar algum dia ele volta no YouTube. Vai ganhar um vídeo no YouTube. Cara, como é que vai ser o BioQuiz no YouTube, cara? Prato? A gente tem que botar aquelas cadeirinhas com holofote em cima, tá ligado? Vamos contratar tanguetes pra ficar dançando ao fundo. Tem que ter plaquinhas. Vai lá, e por favor, Bod, tem mais algum recado pra ele aí? Recados aqui de Guilherme Alves. Pra quem falou que o Diddy Kong, Donkey Kong e Primos não falavam, vejam esse link. É com certeza... E com certeza a maioria assistiu. Não, na verdade, quem assistia não gostava, cara. Era um desenho muito ruim de Donkey Kong e chegou a passar na Record aqui. É um desenho de merda, assim. Ele... Cara, era uma animação de computador do Donkey Kong. Falavam sim, mas, pô, você não está levando em consideração o videogame, rapaz. Podcast sobre videogame. A gente falou, é um personagem de videogame. Se no jogo ele falar, você leva. E te falar que no, tem um filme que o Tom e Jerry falam e nem por isso eles falam de verdade, hein. É isso aí. A gente não pode levar em consideração o que a Record faz, né? Prato? Hã? Deixa pra lá. E tá bom, então chega, né, por hoje. Senão o podcast vai dar quase 3 horas aí de duração. Alô, cheguei. E aí, gravaram? Combo? Oi, vamos gravar, né? Vamos gravar sim, vamos gravar agora aqui. O que você quer gravar? Tá, mas os meus dois primeiros? O teu? A gente marcou que horas contigo mesmo, só pra saber. Ué, cara, poxa, o cara me roubou. Deram um tiro no teu pé, cara? Sério, vocês já gravaram? Bom, faz o seguinte, fala assim, tchau, amigos. Tchau, Lilica, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, amiguinho, até a próxima. Falou, galera. Sacanagem, velho. Eu só queria falar mais uma parada sobre a origem das armaduras. A origem não, a composição das armaduras de bronze. Fala, porra! Vai. Ação de bronze, né? Isso aí, era isso que eu ia falar. E tenho dito, obrigado. Falou, boa noite. Valeu.